Aí eu comprei um headset. Mas na verdade, eu comprei o headset não pra dar aula, né? O motivo principal, né? Primordial foi pra jogar Call of Duty. Porque tal qual o Cavaleiro do Zodíaco, um Seiya na casa de, sei lá, leão, eu tava jogando sem um sentido. Cara, eu jogava Call of Duty, pô, assim, jogava razoavelmente bem, sem audição, tá ligado? E agora quando eu jogo ele com um fone de ouvido, eu vejo que, tipo assim, caralho, como é que eu jogava, velho? Porque, tipo, você tem que escutar os passos dos caras, sabe? Tipo, os mínimos detalhes. E eu jogava, tipo. Eu nunca cheguei nesse nível de competitividade, mas eu lembro, eu tava até conversando isso quando eu tava jogando com Fall Guys, com a Amanda e com o Felipe, porque joga eu, a Amanda e o Felipe, aí a gente liga o headset no controle. O headset não, eu uso o meu fone de ouvido do celular mesmo. Eu ligo ele no controle, que tem uma entrada para fone, e aí eu ouço. E aí o negócio é que dá para ouvir todas as crianças que estiverem no quarto da Amanda com ela enquanto ela joga. É E aí a emoção. gente estava comentando sobre como o Rafael, que acho que tem 15, e a Bárbara, que tá com 11 ou 12, como eles estão entrando na fase chata de pré-adolescência, adolescência e tal. E aí eu tava lembrando do meu irmão, nessa época, foi a época que a gente tinha o PS3, eu tinha dois amigos que eram muito viciados em Call of Duty, do ponto que eles eram desses de comprar headset para ouvir os passos das pessoas e não sei o quê. E eu nunca entrei nesse nível de ser competitivo nesse nível. Tipo, putz, cara, que preguiça, eu não sei, sabe? Tipo, quando eu jogava com eles, eles ficavam putos, tipo, Rodrigo, você não olha o minimapa. Eu falei, já tem 300 mil coisas acontecendo na tela, você ainda quer que eu olhe pro minimapa? Vai tomar no cu. Eu não sei jogar Essa isso. foi a primeira Essas vez que merdas. eu comprei um E headset era mesmo. insuportável, porque era aquela coisa que, tipo, ah, sei lá, eu tô mexendo no computador, eu tô, sei lá, conversando com alguém no MSN e conversando em alguma comunidade do Orkut, e aí eu escuto meu irmão xingando várias pessoas porque ele perdeu uma partida de Call of Duty, e eu só ficava tipo, alguém me matou. Então, Então era foi a terrível. primeira vez que eu comprei um headset, sabe? Tipo, tinha o que veio lá com o Xbox, mas aquilo não pode ser nem considerado headset, porque é só um fone de telefonista da NET, tá ligado? Que é de um ladinhozinho e tal. Mas, pô, outros jogos, sei lá, jogar, sei lá, Red Dead Redemption e tal. Pô, jogo que tem um som foda faz a diferença na imersão, né, e tal, é bem legal. Aí. Eu tô até gravando com ele, eu tenho qual que é o nome dele? É um headset da Sony pro PlayStation, que ele, eu acho que ele é o Gold. Não, não é o Gold. Enfim, tanto faz. Ele é um dos headsets oficiais da Sony pro PS4. Eu comprei ele alguns meses depois de ter comprado o PS. Ou foi antes de eu ter comprado o PS4? Eu não lembro, mas foi na época que o dólar ainda não custava o preço de um rim. Então eu comprei ele por relativamente pouco na época, acho que foram tipo uns R$ 200. E aí eu jogo pouco videogame. E com ele, de forma geral, uso ele mais pra. Todas as vezes que a gente gravou por Skype, eu usei ele. Então eu uso ele mais pra isso do que pra jogar. Mas quando tem coisas que eu quero, tipo, prestar bastante atenção na história, eu quero ver, tipo, o The Last of Us 2 ou God of War, eu joguei eles todos com o headset. Também é bom porque ele meio que anula um pouco o som externo, então eu não ouço o meu videogame virando a Turbina turbina de de avião. avião. É verdade, é que o play é foda, na moral. Virou uma turbina, meu filho. Doideira. Ah, eu uso relativamente. Tipo. Bem ele, sabe? Tipo, por exemplo, uma coisa que não. Acho que deve ter agora no Play. Que é o grupo, os grupos têm agora. Acho que não, antigamente não tinha. Por exemplo, tem uns amigos. Muitas vezes a gente não tá nem jogando o mesmo jogo. A gente cria um grupo lá e fica um grupo de voz, né? Um chat de voz, tipo Discord. lá do Xbox mesmo, e a gente fica lá, cada um jogando o seu, conversando e tal. Eu uso bastante. E assim, que nem você falou, né? Quando, como abafa, velho, você entra no jogo mesmo, cara. Você pega um jogo que tem uma trilha sonora maneira, aí fica 10 vezes mais divertido, sabe? Tipo assim, imersivo. É uma coisa você jogar um Deus da Guerra com headset, outra coisa jogar um FIFA, sabe? Tipo, uma parada que precisa se ouvir lá, entende? A narração bosta do time lá. Sim, tem. Por isso que, de novo, tem jogos que eu faço isso, que eu acho que é tipo, até porque eu tenho um pouco de preguiça de, deixa eu pegar o togozinho USB, colocar no PS4, ligar ele no PS4, aí eu tenho que agora pensar na bateria do headset e da bateria do controle. Tanto que o The Last of Us nem tanto, porque o The Last of Us eu meio que engoli ele em 3 dias, mas eu dava pausas basicamente quando a bateria do headset acabava, eu colocava ele para carregar, aí eu colocava o controle para carregar junto, para carregar os dois de uma vez, e eu não ter que me preocupar muito com isso. Mas tem alguns jogos que eu faço isso e outros, tipo, sei lá, por exemplo, o Ghost of Tsushima, como eu joguei ele todo ouvindo podcast, eu não prestei atenção em uma coisa dita naquele jogo, Qual eu é tipo, o eu Zoro falando e vou o você não prestou headset atenção? pra isso. Porra, qual foi? Não, prestei atenção no Zoro falando. Você Eu ouvi ele falando algumas coisas, mas eu não prestei ouviu ele? atenção em nada. Santúrio! Pô, seria legal se tivesse Seria Santorini naquele jogo. foda, seria foda. Então, tipo assim, eu comprei. Não foi nem um headset profissional, sabe? Foi um da Motorola. Aí acabou que serve agora pra jogar e pra dar as minhas aulas. Um agradecimento aí à Amazon, que é sensacional. Os caras são foda, velho. Eles entregam muito rápido. E que eu acho maneiro é que eles trabalham sempre te surpreender. Tipo, ele fala assim: ah, o bagulho vai chegar na quarta? Mano, chega na segunda ou na terça, velho. Na quarta não chega, tá ligado? Sempre Não, chega sim. rápido. Os caras são foda. Sim, é uma coisa. E é bizarro que, de novo, eu tenho comprado o livro na Amazon desde que a Amazon veio pro Brasil, porque já tem algum tempo que eu tenho criado uma enorme biblioteca que eu não tenho mais espaço para livro na minha casa, literalmente. É uma coisa que é do tipo, eu abro meu guarda-roupa e todo o espaço livre que eu tenho no meu guarda-roupa são livros empilhados que não tem mais lugar na minha estante. Então, foi muito curioso ver todo esse arco da Amazon de como que eles melhoraram muito, e eu fiquei até alguns meses no início da pandemia, eu fiquei sem comprar livro, porque eu tava sem ler, eu já tenho, de novo, um zilhão de livros, então, tipo, pra que comprar livro e tal? Aí eu voltei e comprei alguns. E uma coisa que eu não tinha percebido que mudou do início do ano pra cá é que agora. Deixa eu até abrir aqui a minha Amazon pra eu conferir uma coisa. Agora eles colocam a data assim, tipo, putz, se eu comprar um livro dentro das próximas 23 horas, ele chega até quinta-feira. É isso mesmo. Que é uma coisa que não era assim. Era uma coisa que eu tipo, a gente te entrega daqui a Quando der. alguns dias, saca? Quase Não, igual. é uma previsão de tipo, 2 semanas e tal. E aí teve uma vez que eu comprei e ele falou, tipo, a gente, sabe, eu comprei numa sexta, a gente te entrega terça-feira. Eu falei, tipo, não. Como assim você me entrega terça-feira? E aí eles entregaram na segunda. E é uma coisa que eu tipo, ok. E é até engraçado porque. A maior parte das minhas compras de lá, elas saem de Barueri. É, falar isso, também, E. Barueri, São Paulo, pá, pode crer. Sim, então, Barueri é onde a irmã da Amanda tá morando. E aí eu perguntei pra ela, putz, quando. Ela falou, tipo, chega no mesmo dia. E eu fiquei, tipo, caralho, isso deve ser muito bom. Barueri deve ser tipo um hub, sabe, tipo das Sim, entregas e tal, deve ser eu essa acho que deve porra. ser um hub de distribuição, pelo menos aqui do Sudeste, ou dessa região assim. Eu não sei como é que é para outros lugares mais distantes, mas geralmente é uma coisa que é tipo. E aí agora tá chegando muito rápido, tá sendo uma coisa que é tipo. Eu compro num dia, chega em BH no outro e depois chega aqui. É, isso E mesmo. é Loucura. loucura. Essa trajetória mesmo. E é uma coisa que. Na Amazon americana, lá se você assina o Prime, tem várias compras que tem a opção de chegar dentro de 24 horas. Então é uma coisa que é do tipo. Por isso que tem muitas pessoas que compram, sei lá, comida na Amazon, tipo, ah, vou comprar um Doritos. E aí eles vão, e aí vão entregar Doritos ainda hoje. Que assim, que é uma coisa que eu não sei quando vai chegar aqui no Brasil, ou se vai chegar aqui no É, então, Brasil. essa é a parte do primeiro mundo que eu quero, tá ligado? Esse bagulho é muito doido, velho. Isso aí é muito maneiro, esse tipo de comodidade aí. Sim. Assim, é uma pena que a gente tá dando dinheiro pro Jeff Bezos, e é uma pena que pessoas. Quer dizer, de novo, eu gosto de me enganar e achar que os trabalhadores da Amazon Brasil estão sendo tratados de uma maneira mais digna que os trabalhadores da Amazon americana, mas eu só digo isso para conseguir dormir melhor à noite porque eu gasto muito dinheiro na Amazon. E ele também tem uns negócios com essa nova corrida espacial, né? Ele tem uma empresa lá que é rival do Elon Musk lá, né? Tá ligado, né? Eu sei por alto que ele estava querendo fazer umas colônias que são baseadas no mesmo nas mesmas ideias que foram criadas pelo cara. Um cara lá nos anos 50, eu acho, ele teve umas 50 ou 60, teve umas ideias que de criar umas colônias que são os grandes cilindros no espaço, que são as mesmas que o Bezos estava querendo usar essas ideias, e quem usou essas ideias para criar uma pequena obra, não sei se você conhece, mas um cara chamado Tomino criou as colônias espaciais de um pequeno anime desconhecido chamado Gundam, Baseado. baseados nessas ideias Porra. também. Então é meio bizarro ver isso acontecendo. Mas Exatamente. Cara, na moral, isso aí, na moral, é um desvio foda, mas eu preciso desabafar. Na moral. Cara, todo mundo tem medo na vida. O Bruce Wayne, ele tinha medo do morcego. Não sei se é canônico, tipo quadrinho e tal, mas no filme ele tinha medo de morcego. Ele tinha medo do morcego. Ele caiu no poço. Ele caiu no poço, o pai dele foi lá, resgatou ele. Why do Pá, you home? falou. Oi? Não, pera, como é que. Why do. Não. Eu não sei fazer um minha cocaína. Ai. Eu não sei fazer o Michael Caine. Caiu Michael Caine. Então, tipo assim, todo mundo tem medo. E eu tenho medo de pombo. Eu tenho medo pra caralho. Eu tenho medo de galinha, então eu meio que te entendo. Mas o meu medo de pombo, ele não passa, tipo assim. Como assim? Um medo, tipo assim. Ah, o pombo, ele vai me matar. Não é tipo, sei lá, baratas, paradas assim. Eu prefiro a barata do que o pombo, sério. Porque o pombo, ele é um bicho asqueroso, cara. Ele é um bicho filho da puta. Eu lembro de quando eu tô andando com a Amanda aqui no São Pedro. A Amanda já sabe, já. Então, quando eu dou um desvio assim, ela já olha e fica rindo, filho da puta. Porque eu tenho medo de pombo mesmo, porque um pombo é desgraçado, velho. E ele é um bicho maldito. Tipo, um bicho maldito. No Japão a gente tem os corvos, né? O corvo, ele é pelo menos um bicho classudo, um bicho maneiro, pá. O máximo que ele vai fazer, ele vai te atacar. Mas pelo menos ele não é leproso. E eu tenho muito medo. E meu maior medo mesmo era que um pombo encostasse em mim, tá ligado? Tipo assim, ah, sabe pesadelo? Caralho, o pombo encostou em mim, fudeu. Vou ter que, sei lá, amputar minha perna, não sei. E infelizmente um pombo teve contato comigo. Da pior maneira possível. Pior Ele maneira cagou na sua possível. cara? Antes. Antes não, graças a Deus não foi na cara. E eu perdi a chance de ganhar o dinheiro porque eu não fui esperto. Tipo, né? Não sei, eu tava certo, né? Fui fazer compra no Bahamas, não censura. Bahamas, São Pedro. No Bahamas, São Pedro, é tipo assim. É um galpão grandão. Não sei se você lembra. Ninguém olha pro alto nessa porra, né? Eu sei, Um galpão grandão cheio de estruturas eu sei. metálicas, né? E eu tava fazendo minha compra, né? Tô saindo durante a quarentena, né? Aqui no front da guerra aqui, pá! E só saio quando os suprimentos acabam. Fazer minhas compras, cara. Então, eu tô ficando calvo, então eu tô saindo de boné porque, assim, eu tô barbudo, cabeludo, eu tenho cabelo encaracolado, então eu tô cabeludaço, encaracolado, só que eu tô igual o Zidane, franciscano, sabe, em cima aqui não tem nada. Aí eu coloquei, eu tô igual aquela menina do Gorillaz, a japonesa, que ela é careca, tá ligado, né, guitarrista, não sei se sabe quem é. Aí... Não. Caralho, Gorillaz, pelo amor de Deus. Porra, é uma banda que eu Ah, desenho. não, eu sei que eu sei, só não, eu não conheço, eu só sei, sei lá, quem é o carinha com os olhos pretos esquisito ou Ah, brancos esquisito. não. Gorillaz é, tipo, muito final dos 90, começo dos 2000, se não me engano. É, aí, pô, fui pra lá, velho. Ah, tá, entendi. Passando com o meu carrinho assim. Pode falar. Ah, não, é que eu fui pesquisar imagens, aí eu vi um cara que só tem cabelo da metade do cabelo da cabeça pra trás. Exatamente, eu tô assim. Não, não, mas eu É que tô ele no parece. centro. É uma menina, na verdade, ó. Não, a menina tem o cabelo normal. Oh, que Pelo menos doideira. a Na imagem que eu capa. achei. Que eu achei. Acho que tem a imagem de um CD, Qual então. capa? Qual capa? Agora eu não lembro o álbum. Mas é bem famosa a imagem. Quando eu era criança, eu fiquei assim, caralho, por que que. Eu gostava de coisa do Japão desde sempre, né? Eu, por que que é japonesa carequinha? Tá ligado? Aí. Eu tava com um carrinho. E eu senti, tipo assim, meio que uma porradinha assim no meu cotovelo, sabe? Pá! Aí, tipo assim, eu já virei e falei, caralho! Eu modo Rio de Janeiro, caralho! Cara, quando eu olho pro meu cotovelo, velho, tem uma merda de um pombo no meu cotovelo, velho. E tipo assim, eu sempre ando de mochila, né? Só que nesse dia eu não tinha nada, assim, tipo, lenço, assim, eu tinha só. Notas fiscais antigas, né? Essas notinhas de mercado. E eu entrei em desespero tão grande, porque, tipo assim, cara, eu tenho de pombo. Se ele encosta, sei lá, a peninha dele, eu morro. Mas o cocô dele, velho, é tipo assim, eu tava pedindo pra alguém pegar uma tala que eu segurava o braço de alguém e alguém amputava meu braço na hora, porque. Cara, que nojo, cara, na moral, foi foda, velho. Foi uma das piores situações que aconteceu na minha vida. Aí que eu fiz? Eu dei a sorte de estar do lado de um totemzinho de álcool em gel pro coronavírus. Foda-se coronavírus, porque sabe como é que é? Eu tô com cocô de pombo no meu cotovelo. E eu fui limpando, limpando, limpando, limpando, limpando. Poderia ter tirado uma foto do chão todo cagado, e lançar um processo e ganhar uma grana, dei mole pra caralho. E fui pra casa. Protocolo coronavírus, quando eu chego em casa é sabão, babá, lava aqui, um, dois, três, pum, pum, pum. Protocolo cocô de pombo, meu filho, foi o quê? Álcool em gel, álcool líquido, sabão, detergente, eu passei água sanitária no meu cotovelo, shampoo e condicionador, só pra ter noção, tá ligado? E isso aconteceu final de semana, eu acho, se não me engano. Sei lá, não lembro. Foi pouco tempo atrás. Até hoje, eu ainda não tô de bem com o meu braço esquerdo, sabe? Tipo assim, eu evito encostar no meu cotovelo. Doideira. Teve uma vez eu tava indo pra UF. E eu tava na rua. Tava aqui na rua entre a Benjamin e a. Eu tava aqui na Santo Antônio, entre a Benjamin e a São Sebastião. E eu tava indo na direção do ponto de ônibus e um pombo cagou no meu braço, no meu ombro. Aí foi uma coisa que eu imediatamente virei as costas e falei, ok, preciso voltar lá pra casa, tomar um banho e trocar a camisa. Porque Trocar não, a camisa, não, nem queimar essa fudendo. camisa, pelo amor de Deus. Joga para do porra. Mas eu tenho pavor de tudo que tem asa. No final do ano passado, minha mãe fez um churrasco no prédio do cara que ela tava namorando na época. E aí apareceu. Que passarinho que apareceu? Era um passarinho muito bonitinho. E era claramente um pássaro dócil de casa. E tava todo mundo preocupado com ele, tava todo mundo chegando perto, passando a mão, dando coisa para ele comer, porque ele devia. E foi num. Que barulho foi esse? Alô? Ok. E tava. Era meio de um feriado, eu acho, então a gente tava achando que ele devia ter fugido de casa e tava muito tempo sem comer. Toda hora que ele ameaçava voar na minha direção, eu corria dele, porque eu tenho pavor de pássaro. E tem uma história que eu acho sempre muito engraçada. Quando eu ainda morava com a minha mãe, a gente tinha um mastim napolitano. Sabe que cachorro é o mastim napolitano? Napolitana. É, só assistia, não, né? Não, é só. Não. Não, o mastim napolitano. Eu sei que você não é o maior fã de Harry Potter do mundo, mas é o canino de Harry Potter, cachorro do Hagrid. Ah, nossa! Caraca, cara! Nossa! No, que cachorro foda! Você teve um cachorro daquele? Caraca, que maneiro! Sim, a gente teve um. Ela faleceu há alguns Não, qual era anos, já. o nome dela, dele? O nome dela era Murta, em homenagem à Murta que geme de Harry Potter. Caralho, que foda. Maneiro. E aí ela ficava no quintal, porque ela era um cachorro enorme. Todas as vezes que ela entrava dentro, a gente deixava ela dentro de casa, ela comia alguma coisa. A gente perdeu incontáveis controles remotos porque ela achava eles a coisa mais divertida de mais chegar do mundo. Então ela ficava no quintal. E também porque a gente tinha gato e aí, tanto que era uma coisa que, tipo, quando a gente comprou ela, eu sei que comprar animal é uma merda, mas minha mãe queria dessa raça e o cacete, e você não vai achar pessoas dando cachorro de raça. Então Exatamente. ela comprou o mastim porque queria o cachorro de Harry Potter. E aí a gente isso foi pouco depois de a gente voltar, de quando a gente morava no Rio, antes da gente comprar a nossa casa, e a gente morava na casa da minha avó. E aí a gente estava educando a Murta a conviver com os nossos gatos, e ela tava, porque ela ainda era filhotinha, e tava indo tudo muito bem. Mas aí um tio meu, ele comprou umas cachorras vira-latas pro sítio, já grandes. E aí uma das cachorras começou a comer galinha do sítio vizinho. E aí Caraca. o vizinho falou que se eles não resolvessem isso, ele ia matar a cachorra. Então ele pegou a Bela e levou a Bela para casa da minha avó também. E aí a Bela começou a perseguir os gatos e a Murta começou a seguir ela. E aí a Murta desaprendeu a conviver com os gatos. Então a Murta até matou um dos nossos gatos uma vez. Foi Bota toda uma coisa. bem capaz, o cachorro daquele porte, filho. Ah, não, não, foi uma coisa que, tipo, eu tava na porta, era um dia de manhã, a gente tava na porta do prédio do meu dentista, a nossa empregada ligou pra minha mãe e falou, tá tendo um barulho muito esquisito no quintal, eu acho que a cachorra pegou um gato, eu não fui no dentista aquele dia, a gente voltou correndo pra casa, Tá tendo um barulho muito estranho no quintal e eu não vou lá nem fudendo com aquela cachorra lá, tá ligado? Ah, Com o cu na não, não, mão. sim, era uma coisa que eu, tipo, ah, não, minha mãe era a única pessoa que ia lá no quintal, de forma geral. Bota fé. E aí, quando a gente chegou lá, a Lola ainda estava viva, mas quando ela chegou no veterinário, ela já tinha morrido. Mas enfim, todos parando pra falar que, tipo, a gente tinha esse cachorro gigante lá em casa. E aí um dia. E aí, como a gente morava lá no Progresso e tal, é um lugar meio distante. Um dos nossos vizinhos criava galinha também. E de repente a gente começou a ouvir um barulho esquisito vindo do quintal. Aí quando a gente viu, a Murta estava perseguindo uma galinha. O que é estranho. Então minha mãe saiu para tentar salvar a galinha. Porque uma coisa que minha mãe sempre fez foi salvar pássaros de forma geral. Porque como a gente tinha muito gato, vira e mexe os gatos apareciam com pássaros. Sempre minha mãe conseguia separar eles e pegar o pássaro antes dele morrer, ela tentava cuidar deles e soltar eles. E a maior parte das vezes dava certo, dava tipo, ah, putz, isso é uma galinha, dá pra fazer. Então ela foi pro quintal, e aí de repente virou uma cena extremamente Benny Hill, da galinha correndo, a cachorra correndo atrás da galinha, e minha mãe correndo atrás das duas. E aí minha mãe gritou, falou, o Rodrigo, abre a porta da área dos fundos, a galinha entra, você fecha a porta antes que a Murta siga. E aí a galinha tá salva dentro de casa. Eu imediatamente falei, tipo, ah, ok. Eu, como uma pessoa que morre de medo de galinha, virei as costas, entrei dentro de casa, falei, Felipe, sua mãe tá te chamando lá fora. Entrei dentro do quarto, tranquei a porta do quarto e só saí quando não tinha mais galinha no nosso terreno. E é assim que eu lido com pássaros de forma geral. Você, como um super fã de Harry Potter, como você se sentiu, né? Porque mexe com o coração, né? Como você se sentiu tendo um cachorro da mesma raça lá do cachorro do Hagrid? Como foi? Pra você foi tipo assim, eu tô com o cachorro do Harry Potter, não? Ou foi assim, ah, pô, cachorro e tal? Você já Não, tinha nunca essa foi. noção já? Foi na época dos filmes isso aí ou foi antes? Foi bem na época dos filmes, porque a gente. O primeiro filme ele é de 2001 e a gente voltou do Rio no final. Entre 2001 e 2002. Tanto que é uma coisa, porque se você parar pra ver, o canino para de aparecer nos filmes. Então é muito uma coisa que ele é bem proeminente nos dois primeiros filmes, porque. O primeiro é quando eles ainda estão. Porque são os dois primeiros filmes que eles vão na floresta amaldiçoada que tem do lado da escola primária. E aí, como o Hagrid é quem cuida da floresta, ele aparecia mais nesses filmes. Se fosse uma coisa alguns anos depois, minha mãe provavelmente ia ter escolhido algum outro cachorro. Mas é. Provavelmente. Então, e aí, como uma pessoa que sempre teve um pouco de medo de cachorro, sempre foi uma coisa tipo, ela é grande. É grande. Ela é muito grande. Então foi tipo, ah, não, a Murta fica no canto dela, eu fico no meu canto. Sabe, nunca foi uma coisa que eu, tipo, ah, eu deixei de ir do lado de fora por causa dela, porque ela nunca ameaçou me atacar ou essas coisas. Teve algumas vezes que ela não atacou, mas ela foi brincar com o Felipe, como o Felipe ainda era muito pequeno, e quando ela levantava nas duas patas, ela ficava maior que o Felipe tinha mais medo dela. Até porque o Felipe, quando a gente morava no Rio, teve uma vez que a gente estava andando na rua e aí a gente estava passando do lado de. A gente estava passando do lado de uma loja e aí da loja, de repente, voou uma coisa na direção do Felipe e era um Rottweiler que começou. Que a sorte é que ele estava muito bem preso porque ele chegou a alguns centímetros da cara do meu irmão. Então. Quando o Felipe era mais novo, ele tinha um medo muito grande de qualquer cachorro grande. Então, depois ele. Eu acho que ele tá melhor. Eu acho que o Felipe hoje lida com cachorros de uma maneira mais saudável do que eu. Eu ainda sou tipo. Você fica ali e eu fico aqui, ao menos que você seja, sei lá, um cachorro do tamanho da Lola do meu tio, que é do tipo, ah, ok, você é praticamente do tamanho do meu pé, eu não me sinto ameaçado por você, E você é então tá fofinha? tudo bem. Você é fofinha, Sim. então tranquilo, sem problema. Mas é, foi uma coisa. Nossa, eu sinto tanta falta de ter gato. Eu sinto muita falta de ter gato. Ah, velho, eu não consigo gostar de gato. Assim, eu respeito todo mundo que gosta de gato, cara. Porque uma coisa é o gosto, cara, né? É tipo assim, é porque eu. Não vou falar aquelas coisas idiotas, tipo, ah, o gato não mostra sentimento, o gato é cuzão. Porque muitas vezes ele é, mas, tipo assim, eu prefiro o cachorro porque o cachorro, eu sei qual é a dele. Pode ser o cachorro mais bravo do mundo e o mais bobão, eu sei qual é a dele. O gato, ele é um bicho muito inteligente. Por ele ser um bicho muito inteligente, eu não sei qual é a dele, tá ligado? Eu não sei qual é a dele. Eu sei qual é a dele. Então, assim, e o gato arranha, velho. Eu tenho medo de ser arranhado por gato, foda. E deve doer pra caralho, né? Um arranhão de gato. Deve arder Foi um muito. pouco. Deve arder pra caralho. É difícil porque, de novo, tem muitos anos que eu não tenho gato, então eu não conseguiria comparar agora de cabeça qual é a diferença, sei lá, se cortar enquanto faz a barba e o arranhão de um gato, porque não houve muita interseção entre essas duas épocas da minha vida. Quando eu comecei a fazer a barba com mais frequência, eu já não tinha mais gatos. Mas, eu não sei, sei lá, eu tenho medo de ser mordido, então. É, não, eu Acontece, entendo, eu mas entendo. Tipo. eu gosto de gato porque eu acho que gato é um bicho muito na boa de forma geral. Eu tenho um pouco de preguiça de como que cachorro é um bicho energético. Saca? Até a Lola, que é de longe o cachorro que eu mais amo no mundo, meu tio tem que sa sair para passear com ela todo umas duas vezes por dia. Eu tô tipo, nah, cara. Nah. Nem É antes dessa complicado. pandemia eu tinha vontade de sair duas vezes por dia de casa, quiçá agora. E também. Então. Ah, então. Então é uma coisa que, tipo, ah, eu gosto. O gato, pra mim, é quase que o meu roommate ideal, que é do tipo, ah, eu tô aqui na minha, ele tá na dele, de vez em Cada quando a um no gente vai canto. interagir, de vez em quando a gente não vai, cada um fica no seu canto, quando a gente quiser estar junto, a gente fica junto, quando a gente. É tipo, show, show, ele tá na dele, ele tá fazendo o que ele quer, ele tá olhando pra um canto da parede sem motivo nenhum. É legal. E de novo. A Lola tem menos isso, Edilmo, pra ela ser pequena não tem tanto problema, mas a minha prima, ela tem um labrador, que é a Kira, e ela é gigantesca, e ela é um bicho extremamente carente, então é uma coisa que. E ela gosta muito de mim, o que é legal, mas ao mesmo tempo é uma coisa que, tipo, toda vez que eu ia na casa da minha avó, antes da minha prima se mudar, e levar a Kira, mas era uma coisa que, tipo, eu abri o portão, eu já ouvia as patas. E aí vinha aquele cavalo em miniatura pulando em cima de mim. Eu tô tipo, tá, Kira, eu entendi que você tá aqui, eu também tô aqui, calma, relaxa. Eu não vou embora, calma. Agindo como se Sossega. fosse a primeira vez que te viu na vida, tá ligado? É, saca? Eu tô tipo, caralho! Te vi, Rodrigo! E o que. Rodrigo! Cachorro foda. É, não, o que a gente brincava é que era criança. Eu tô aqui, você percebeu que eu tô aqui? Eu tô aqui, eu tô aqui, olha, eu tô aqui, eu tô aqui. Aí ela sentava e aí ela pulava, ela colocava as patas, tipo, eu tô aqui, você já reparou que eu tô aqui? Eu, tipo, já, você é enorme. Você parece uma Ah, cara, capivara de tão gorda que você tá, Kira, relaxa. talvez dentro do Sossega, me deixa em universo paz por um dos minuto. cachorros, o labrador seja tipo o mais energético, carente. Ele é um cachorro muito, muito, muito assim companheiro mesmo. E é um cachorro doido, porque ele gosta de água, velho. Então, tipo assim, no sítio lá, no tem piscina, Nossa! ele ia pular na Cara, piscina, com tem. certeza, que é um maluco. Sim! Às vezes que eu fui no sítio e que eles levaram a Kira, ela. E era de. Aí você via aquela massa enorme, bege saindo, toda molhada e balançando a piscina, e você via ela e com a língua de fora e parecia que ela tava rindo de felicidade. Eu tô tipo, tá, Kira, Doideira. O nome dela relaxa, é calma. Akira ou é Kira? Tipo, ah, esse é Kira, um Kira. ah, tá, esse é um artigo, Kira, beleza. num nível que eu tive que perguntar pra minha filha. Mariana, você já leu Death Note? Ela, tipo, não. Eu, É, tipo, assim, será que a ok. referência é o ou Eu não, né? achei que fosse na época e, tipo, não é. Ai, te mata de amor. Cara, essa semana, não sei se foi semana. Esses dias aí. Foi um dia aí. Zerei Red Dead Redemption 2, né? Aí até eu brinquei com você, né? Falei que. Assim, Que você brinquei, não, estava falei a errado. verdade. Falei a verdade, mas que eu quero chegar num ponto. Falei, ah, o melhor que o Zelda. O novo Zelda, o Breath of the Wild. Of the Wild. Aí, tipo, você. Aí você. Como um super fã de Zelda, falou, não, você tá maluco, meu cocô. Mas é aquele lance, né? Tipo assim, o gosto é uma coisa pessoal, todo mundo sabe disso. E tem coisas que mexem com o nosso coração. Pra caralho. Por exemplo, eu odiava One Piece. Odiava pra caralho, odiava, odiava. Não gostava, achava uma bosta e tal. Hoje em dia, e olha que bizarro, isso é muito difícil acontecer. Hoje em dia é o, sei lá, o anime que eu mais gosto, sabe? Tipo, é a parada que mais mexe com o meu coração. É o que eu tô mais curtindo, né? Acompanhar. Dos animes longos, né? Tem uns curtinhos que eu assisto, assim, que são bem fodas. Só que são animes de temporada, né? 12 episódios, 10 episódios. E, cara, é uma coisa meio que inexplicável. Toda obra, pode ser Zelda, pode ser clássico como Kill Bill, pode ser One Piece. Tem seus furos, tem seus pontos negativos, mas quando o assunto é coração, sabe? Quando você tem uma obra Ah, não, que ela sim. te faz ter vontade de rabiscar o seu corpo com algo para marcar, sabe, a importância dessa obra, aí você fala, porra, isso aqui é diferente, sabe? Isso aqui é diferente. Ah, Eu não não, cheguei nesse sim. passo ainda. Eu não cheguei nesse passo ainda. Mas de todas as coisas assim, que eu já consumi de cultura pop, né, e tal, acho que não teve algo assim que eu falo, porra, eu quero tatuar isso aqui no meu corpo. Bem, eu gosto de Pokémon, gosto do. Eu tenho o Gengar, que é meu Pokémon favorito. Eu tô até usando uma cuequinha do Gengar agora. Não é uma cueca, é um pijaminha, bonitinho. Ok. Só que, porra. Cara, eu preciso tatuar, sabe, na cama no Oshirushi. Eu preciso tatuar aquele sinal dos amigos aqui no braço esquerdo, aquele xizão, sabe? E One Piece é isso pra mim, sabe? Eu tô, pra tu ter Sim. noção, eu tô revendo One Piece. Já vi tudo agora. Estou revendo. Uau. Isso é maluquice. Que eu tô fazendo idiotice. Mas eu tô revendo pelos filmes episódicos, tá? Eu tô vendo os arcos, os filmes dos arcos, assim. Tô vendo um episódio por vez. E, porra, você mandou, mano, mandou o que eu também tenho vontade, sabe, de lançar uma parada de Zelda, porque Zelda pra mim também é algo assim, marcante. Não sei se tão marcante quanto você, eu acho que você é um super, hiper fã de Zelda. Mas Zelda mora no meu coração, pelo Super Nintendo, pela surpresa dessa história que todo mundo já sabe nesse podcast do meu irmão, Dudu, né? Dudu lá. Pegando a fita, não, que mané futebol, Superstar Soccer, que é o caralho. Eu sou mais velho, eu vou pegar essa fita aqui que é um escudo, uma espada surrada, e tá escrito A Lenda de Zelda, um elo com o passado. E toda essa história que a gente caminha junto com esse jogo, cara, desde sei lá, sabe? É algo que mexe não só com emocional, assim, sabe? Mas também com toda a indústria. Quando lança um Zelda. É a parada Ah, que para sim. a indústria dos jogos. Eu não vou nem repetir a história, porque eu acho que eu já devo ter contado ela umas 3 vezes nesse podcast, mas é a coisa de eu com, sei lá, 7 anos, meu irmão com 3, e o meu pai não sabendo inglês, nós três alugando todo final de semana o Ocarina of Time e jogando de novo, e de novo, e de novo. E meu irmão, toda vez que ele tinha que enfrentar um chefe, ele ficava com medo e passava a manete para mim ou pro meu pai. E meu pai tentando ler e explicar aí de novo. Zelda, como não. Nunca foram jogos com histórias muito complexas, nunca foi algo que eu, tipo, ah, eu não tô entendendo direito o que tá acontecendo aqui. Foi só. Pra mim, a maior coisa foi descobrir que o Gandalfor não chamava Gandalfor, chamava Ganondorf, e que Hiluri não era Hiluri, mas Hyrule. O que me leva a crer que meu pai talvez tenha uma pequena dislexia. Mas eu não sei, porque de novo, eu só tava confundindo algumas sílabas de um jeito que era tipo, isso não tem a ver com não saber ler inglês, isso tem a ver com você confundindo as letras. E como alguém confunde as letras e acha que tem algum grau de dislexia também, eu acho que pode ser isso, mas vai saber. Então, eu acho que, sabe, quando. O último videogame que eu comprei dividido com meu irmão foi o Wii U. Na época que saiu o Wind Waker HD, meu irmão morava no Rio e eu. Meu irmão já morava no Rio e eu morava aqui em Juiz de Fora, e a gente falou, tipo, putz. E Porque eu agora? tinha um PS3 aqui, ele tinha um PS3 lá, e a gente falou, tipo, ah, dá pra gente dividir, assim, porque minha mãe vinha quase uma vez por mês pra Juiz de Fora, às vezes mais, então era uma coisa que eu, tipo, ah. A gente compra esse videogame, a gente vai querer, sei lá, quando sair um Zelda, a gente vai querer jogar Zelda, quando sair um Mario, a gente vai querer jogar Mario. E aí depois a gente combina com quem vai jogar primeiro o jogo e depois a gente manda o videogame pro outro e aí o outro joga. Não vai ser sabe, não vai ser tipo o que o PS4 é pra mim, que é ou até o Switch, que é do tipo, ah, quando eu, sabe, do tipo, ah, saiu o The Last of Us, saiu o Ghost of Tsushima, então eu vou passar meses jogando esses jogos. É uma coisa tipo, ah, ainda mais o Wii U, mesmo no início ele já tava saindo pouquíssimos jogos pra ele, é uma coisa tipo, ah, a gente vai jogar tipo, uns 5 jogos nele, então a gente pode ficar indo nesse vai e volta. E funcionou muito bem. Até o próprio, no próprio lançamento do Breath of the Wild, o meu irmão jogou primeiro, não foi um grande problema, porque eu já tinha o PS4 e aí foi na mesma semana que saiu o Horizon. Então eu joguei Horizon e ele jogou Zelda. E aí depois, quando ele terminou, eu peguei o Wii U e joguei Zelda. Então. E aí essa é a coisa que eu sou quase que refém, entre aspas, da Nintendo. É que ele, tipo, onde eles forem lançar Zelda, eu vou querer jogar Zelda. Então eu preciso ter todos os Exatamente. consoles da Nintendo. Então parte de mim tá contente que eles não lançam agora um portátil e um console pra eu ter que comprar os dois. Eu, tipo, ah, ok, vai tudo sair na mesma máquina. Então show. E Ainda engraçado, mais. né? Essa parada que você falou do videogame. Porque, tipo assim, cara, sério mesmo, se não tivesse Zelda, eu não sei se eu compraria um videogame da Nintendo, sabe? Que, tipo assim, ter o Zelda, saber que vai ter um Zelda é uma parada que é muito, tipo assim, definidor, sabe? Da compra da parada. Ah, sim, é. Eu comprei o meu Switch depois que eles anunciaram a continuação de Breath of the Wild pro Switch. Foi uma coisa assim, tipo, ok, eu já joguei esse jogo, eu joguei o primeiro no Wii U, eu tô bem. Eles anunciaram, naquela E3, eles anunciaram a continuação. Eu imediatamente comecei a pesquisar preços e aí foi em setembro, eu acho que eu achei um Switch por um preço aceitável e comprei o Switch. Setembro ou outubro por aí, foi pouco antes do Fire Emblem. Então foi uma coisa que eu, tipo, Zelda novo, preciso do videogame para jogar o Zelda novo. Saíram rumores essa semana, a Amazon do Reino França, Unido tá Reino Unido. anunciou um rumor de. Eles colocaram na listagem de itens à venda um Skyward Sword HD. Eu espero que eles adaptem o Skyward Sword para ser jogado com manete e sem movimento, sem sensor de movimento, porque o sensor de movimento do Switch não é particularmente muito bom. Talvez seja opcional. Eu E. Porque aposto que seja opcional. talvez. É, até porque, por exemplo, quem tem o Switch Lite não poderia jogar com ele, porque não tem como você tirar os. Então, não, então eu acho difícil a Nintendo lançar um jogo que seja obrigatório você tirar os Joy-Cons e ficar balangando eles quando eles têm um console que você não pode fazer isso. O que me deixa feliz, porque eu gosto muito daquele jogo, mas eu não aguento o controle de movimento. Então, é uma coisa que é tipo, putz, eu quero jogar. Lembra quando. Eu acho que. A gente já, sim, eu lembro de ter falado aqui no podcast que quando eu fiz a minha maratona de jogar os Zeldas do começo Não, maratona não. e tentar chegar. Zelda Oi? tona. Não, melhor. Oi? Sim, Zelda quando eu fiz tona. a Zelda Melhor Tona. Zelda tona. Zelda tona. E. Assim, eu não joguei. Todos, porque eu não joguei os de portáteis, mas os de console eu só não joguei o Skyward Sword, apesar de eu ter comprado ele no Wii U na época e ter arranjado. Ter arranjado não, eu peguei que estava guardado. Eu não faço ideia de onde está o meu console Wii, mas eu sabia onde estava a minha barra de movimento. Eu não sei o que o Felipe fez com o console. Eu peguei emprestado um Emotion Plus, e aí eu joguei um. Começo do jogo, eu falei, tipo, caralho, eu não aguento ficar em pé balançando esse controle, deixa eu só. Eu sou uma pessoa preguiçosa, só me deixa ficar sentado com o controle na mão. Então é tudo que eu quero é um Skyward Sword. Porque eu acho que o Skyward Sword é o Zelda que tem o estilo visual que eu mais gosto. É Apesar bonitinho. do próprio Breath of the Wild e do. Wind Waker serem lindos, e eu acho que o Breath of the Wild ele faz uma coisa de estar tá no meio caminho entre o que o Skyward Sword faz e o que o Wind Waker faz. Eu gosto muito do estilo de arte do Skyward Sword. Tanto que se você vai ver vídeo do Skyward Sword sendo jogado no emulador em Full HD, eu acho uma das coisas mais bonitas que eu. É do tipo, caralho, alguém me dá isso, por favor. E dá isso no Por favor. Mas Switch, tá sem ter que ficar balançando falando nada. Sem ter que ficar balançando da nada. segunda versão, tá falando? Ah, não, não, não, não. Eu pensei no Wind Waker. Não, não. Entendi, entendi agora. Entendi. Não, tá tranquilo. Mas é. Tipo assim. Uma coisa que eu não te falei. Não te falei. Eu mandei a foto pra Misaki, né? Cara, ela. Você sabe que tem todo esse tabu de tatuagem no Japão, né? Cara, ela amou essa tatuagem. Tipo assim, ela, tipo, cara, tipo, nossa, ela ficou, tipo, deslumbrada. Aí ela falou, ah, mas o que é isso aqui? Ah, é o Zelda no Densetsu. Ah, é Zelda! Ela, nossa, que lindo! Tipo assim, Zelda é famoso no Japão, mas ela nunca jogou, né? Aí ela, ah, Zelda, nossa, que lindo! E tal, pá. Eu, vamos lá, agora é entrevista, cara. Doeu, conte-me tudo, preciso saber. As pessoas precisam saber. Ok, pera, deixa eu só colocar aqui Organizar uma meu nova lugar. marcação. Não, é porque eu tô marcando o tempo das coisas pra ser mais fácil pra mim depois. Então, eu não vou dizer que não doeu, porque isso seria uma mentira, mas dói muito pouco. É, a melhor forma de descrever que eu tenho é. E se eu tivesse ralando meu braço por 2 horas? Porque é isso, Um gato. ele é Um gato. basicamente um. Ele é um Um leve gato. incômodo. Não, não chega nem a ser tanto, saca? De novo, imagina se alguém estivesse te arranhando muito forte por muito tempo. Então, foi uma coisa que foi um leve. Eu tava com muito medo. Em parte porque a Amanda é uma filha da puta que tava me fazendo um terror psicológico desgraçado. Bota fé. De um jeito que ela, tipo, não, pô. Tanto que ela ficou muito triste ela ficou muito feliz que eu fiz uma, porque ela tava querendo desde sempre. Ela tava sempre tentando me convencer a fazer uma e animar, porque eu sempre. Tipo, ah, tatuagem parece legal e tal, mas eu não sei fazer escolha, eu sou horrível fazer escolha e tal. E aí ela sempre falou, tipo, ah, se você fizer, eu quero ir assistir pra ver qual que vai ser a sua reação. Então, só isso já criava um sentido de caralho, isso deve ser uma merda. E aí eu vi o desenho que a Lari fez. E eu imediatamente uma parte do meu cérebro que eu não sabia que existia começou a coçar e falou, tipo, ou oh, você precisa disso. Isso é o que você sempre quis com a tatuadora que você gosta, com a tatuadora que é a sua amiga. Só vai, cara. E aí eu fui. E foi uma coisa que eu, tipo, ah. Tanto que quando eu tava conversando com a Lara, ela falou, ah, você quer fazer isso quando acabar, quando passar a pandemia ou não? E uma coisa que eu pensei. Porque uma coisa que eu tava conversando com a Lara algumas semanas antes. Como que a situação financeira pra todo mundo tá uma bosta e tal. Então, tipo, ah. Eu pensei, putz, posso ir agora ou posso ir depois e levar a Amanda, mas eu, tipo, ah, não, eu vou agora. É melhor. Tem menos chance de eu desistir. Eu acho que talvez seja melhor pra Lari agora. Eu acho que, de forma geral, e agora é melhor. Eu fui. Aí, quando eu cheguei lá, ela falou, tipo, ah, eu tenho 2,10 de tamanho. Eu tenho 15 centímetros e 20 centímetros. Eu, tipo, ok. Ela falou, tipo, ah, eu acho que de 20 centímetros é uma ideia mais legal, porque vai ocupar seu braço todo, vai ser da hora. E aí, se você quiser fazer coisas ao redor, ainda tem espaço no seu braço e tal. Tipo, tá. Meu medo é de que vá doer. Então, uma coisa que ela fez que eu achei super gentil, ela falou, tipo, ah, se você quiser, eu abro aqui a agulha sem tinta, coloco ela no seu braço para você ver o que que você acha. E se você achar que é tipo, putz, isso é demais, eu não vou conseguir, você pode levantar e ir embora, sem ressentimentos. Aqui tá tudo de Sem boa. jogar o braço Então eu machado, falei, pode ah. crer. E eu falei, então tá, vambora. E aí ela colocou e, tipo, de novo, é um leve incômodo, de forma geral. Então foi uma coisa que, tipo, ah. E aí eu fiquei lá por 2 horas sentado com ela enquanto ela fazia, quando a gente conversando sobre coisas. A gente conversou sobre Zelda, a gente conversou sobre Pokémon. Ela tem um Mimikyu desenhado no braço direito. Porque ela gosta muito do Mimikyu. Mas não é o Pokémon favorito dela. O Pokémon favorito dela é o. Evolução. A primeira é o Dratini. Que Dratini, é o Dratini. Dratini, vira. Dragonair, Dragonite. Ela adora o Dragonair. Ela odeia o Dragonite. Eu entendo. Sabe? Eu entendo. Porque eu acho que existe uma linha que é do tipo, ah, tem o Dratini que é essa serpente voadora azul bonitinha e não sei o quê. Aí o Dragonair já vira essa coisa mais elegante e majestosa. E aí Alado quando ele vira o Grinch. Dragonite, ele vira o Barney. E assim, eu gosto do Dragonite como esse dinossauro bobão meio imbecil, mas eu consigo entender. O porquê uma pessoa que gosta muito da linha dos dois primeiros fica decepcionada quando chega O o Dragonite. Dragonite. Então, uma coisa que a gente comentou é que, por exemplo, no Pokémon Shield, o Meow tem uma evolução. O Meow ele vira o. Outra coisa no Shield, que eu não lembro agora qual que é o nome da evolução do Meow de Galar. Então, eu acho que existe a possibilidade de um futuro deles fazerem uma terceira evolução do Dratini que seja, que siga essa linha dessa criatura voadora, elegante e tal. Eu acho que seria uma ideia interessante, porque eu gosto muito desse dragão bobão, que é o irmão mais velho do Barney, que voa. Mas eu também entendo porque você, se você gosta muito Mas eu daquele também entendo estilo porque inicial, você. você fica meio frustrado com o que tá acontecendo. Então foi bem da hora, foi uma experiência bem legal. Eu cheguei no ponto que a Amanda disse que é o pior ponto, que começou a coçar. E ele ainda tá cicatrizando, então eu não posso coçar. Está Então. com o braço envelopado? Coça. Não, não. Eu só envelopei quando eu saí de lá. E para dormir no primeiro dia, apesar de eu não precisar dormir no primeiro dia, eu coloquei mais por precaução do que qualquer coisa, porque para envelopar. Tanto que ela falou, tipo, ah, se eu tivesse bicho de estimação, eu ia ter que ficar com ele envelopado alguns dias, mas como eu não tenho, tá tranquilo. O negócio de colocar o plástico à noite é mais pra, tipo, ah, e como a minha não é muito pintada, Pô, tem não um tinha tanto esse sombreado risco, mas é suave, pra né? evitar. Oi? A sua tem uma parada que falou que, assim, dos mitos da tatuagem. Eu sou só um leigo perguntando pra você, né? Tipo, e aí, como é que foi? Mas falam que o sombreado dói. Tem sombreado nessa tatuagem, tem sombreado na. Eu tô vendo aqui, tô olhando pra ela agora. Tem sombreado na pétala, tem sombreado na espada, sombreado. A Sim. Navy tem. A Navy tem sombreado. Caralho, tá muito foda. E não doeu, sombreado. Ah, sim, a navia toda de sombreado. Mas não doeu, não. De novo, eu não tenho outros parâmetros para te dizer uma comparação. Mas para mim foi tudo bem tranquilo. Então, por exemplo, se eu. Pelo que a Lara e a Amanda me falaram, se eu tivesse feito ela um pouco mais perto da junta do antebraço com o braço, dói. Dizem que dói pra caralho nessa parte. No pulso dizem que dói também um pouco. Então, como eu fiz ao redor dessas regiões que doem mais, eu fiz na região que a Lara falou que é uma das mais tranquilas. Dizem que perto de osso também dói. A Amanda, quando ela fez o arroia, parte do arroia, pegou o collarbone dela. Ela falou que é muito esquisito a agulha batendo no seu osso. E deve ser. Eu imagino que não seja muito diferente, sei lá, coisas que dentistas fazem. Sei lá, eu nunca tive cárie, então eu nunca fiz nenhuma coisa muito drástica de ter aquelas maquininhas com bobina no, na minha boca, mas eu imagino que deva ser similar a isso. Mas tá tranquila. Eu ainda tô no ponto que quando eu. Sei lá, quando eu acordo, ou quando eu tô, sei lá, no escuro jogando videogame, eu acendo a luz, eu olho pro meu braço e tipo, hã! Que coisa! Tem uma coisa no meu braço. E eu sempre fico muito apaixonado. No desenho original não tinha nave. Eu mostrei o desenho original pra uns amigos. Não, não, eu mandei para uns amigos meus, e aí um amigo meu que só jogou o Ocarina of Time, ele falou, tipo, ah, qual é a da Flor? Eu falei, tipo, ah, a Flor ela é do Breath of the Wild, é o Silent Princess. Ela representa a Zelda no jogo, e tem várias coisas que ligam as duas, a Flor e a Zelda, então é um símbolo legal. E ele falou, tipo, ah, da hora, mas para mim seria mais legal se tivesse a nave. E aí quando ele falou isso, eu falei, tipo, podia ter a nave, não podia? E aí eu mandei uma mensagem pra Lari. E foi uma coisa. Porque quando eu tava marcando, eu falei, tipo, ah, se você quiser mudar alguma coisa, ou se você quiser adicionar alguma coisa, manda uma mensagem, dá uma ideia e tal. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, putz, espero não tá incomodando, mas seria muito difícil acrescentar uma nave? E aí ela não me respondeu. Ela imediatamente me mandou o desenho com a nave já nela. E eu falei, tipo, Cara, ah, isso ok, se chama então aparentemente. eficiência. Isso é uma eficiência. Para que responder? Manda logo que aqui, ó, é isso que você quer, né? E aí uma coisa que. E aí uma coisa que não tinha no desenho que ela fez, mas que foi uma ideia que ela teve. Eu não sei se foi na hora ou se foi um pouco antes, que foi fazer essa linha, esse traçado, esse pozinho de pirlim-pim-pim, entre aspas, Saindo, né? que vai da espada até a nave. E ela falou, tipo, ah, eu tive essa ideia para parecer uma coisa que torna pra nave não ficar muito aleatória sozinha num canto, para fazer essa coisa que liga o resto da tatuagem com a nave. E eu falei, tipo, show! Essa é É, uma acho que boa ideia. Boa ideia. dá um sentido de movimento, né? Tipo, quando eu olho pra essa tatuagem, Sim, dá um sentido eu de sinto uma movimento de união serenidade, também. paz, Parece que tá todas as ligado? partes estão juntas. Sabe? Porque Exatamente. senão seria a espada e só a nave sozinha no canto dela. Que, de novo, pra quem. E uma coisa que eu gostei, que é tipo, a Lari perguntou onde que eu queria fazer. E eu falei, tipo, ah, eu quero fazer no antebraço assim, com a espada apontando na direção da minha mão. E aí ela olhou, e aí ela colocou de um jeito, e aí, sei lá, você só vai poder ver isso quando a gente se encontrar num mundo distante. Mas quando eu tô andando com meu braço relaxado, do jeito que meu braço fica, dá pra você só ver empunhadura? Não. Empunhadura, empunhadura. Onde pega onde segura? Empunhadura? Empunhadura. É, sim. A empunhadura e as pétalas, então é uma coisa que é tipo, ah, se alguém conhece muito bem o design da Master Sword, vai conseguir Já entender, manja, já. mas é uma coisa que é bem sutil. E uma coisa que eu tava percebendo no dia que eu fiz é que é uma região muito difícil de tirar uma foto em que eu e ela aparecemos, sabe? Não é que nem a Sei. tatuagem da Ellie e da Amanda, que qualquer foto que ela tira aparece uma parte da tatuagem. Não, é uma coisa que é tipo, ah, não tem uma posição natural de foto em que apareça a parte de dentro do meu antebraço. É, só. Então Você eu estaria gostei. que tá tipo Então eu gostei. assim, em posição de. Sei lá, summonando alguma magia, tá ligado? Os braços virados pra cima assim, ah, pra aparecer, tá ligado? Mas, sabe, eu ia ter que fazer. Qual era aquele jogador de futebol que colocava o antebraço na testa? Não tinha um que fazer isso quando ele fazia gol? Vários. Ou eu tô imaginando Sacana. coisa? Ah, Posso estar imaginando coisa? com certeza. Deve ter sim. Sei Enfim, lá, algum jogador famoso. mas é. Então eu tô gostando bastante. Minha tia no, quando eu cheguei. No dia antes de eu fazer, quando eu tava almoçando, ela virou pra mim e falou: Rodrigo, acho que se você vai fazer mesmo, você devia fazer uma pequena porque você não aguenta muita dor. E eu fiquei tipo: de onde você tirou isso? Qual é a sua base? Por favor, cite as fontes de onde você tirou essa informação. Informação. Saca, eu me senti meio atacado agora. E aí quando eu cheguei em casa, ela só olhou. E ela tava meio mal-humorada porque a televisão da cozinha parou de funcionar, então ela tava meio estressada, ela só olhou rápido, tipo. Nossa, que coisa enorme! Tipo, E fui embora, fui tomar banho porque eu tava voltando da rua e eu precisava expurgar vírus do meu corpo, caso eu tivesse. Mas aí de noite, quando eu fui Mas aí de colocar o noite. plástico, não dava pra eu colocar o plástico sozinho, então eu pedi ajuda dela e ela olhou e falou: tipo, ah, ela é grande, mas ela não é muito pesada, ela é bem bonita e delicada. Eu falei, tipo, ela é uma boa Sim. tatuagem. Ela, Não, então mas é mesmo. ela lentamente. É isso que eu te falei mesmo. Você olha pra ela, E. tipo assim, sente uma serenidade. E aí foi engraçado que era tipo duas ou três pessoas que viram, identificaram que era uma coisa de Zelda. Então foi uma coisa tipo, ah, ok, não é tão descaradamente algo de videogame assim. Aparentemente poucas, sabe, não tem tantas pessoas que. Porque foi. A Júlia virou pra mim e perguntou: Isso é de Senhor dos Anéis? Eu falei, tipo, não! De Para! Zelda, Júlia, do que você Cala a tá boca, falando? Você Júlia! joga Não! videogame! Não! Parece outro médico. E aí, sei lá. Porque aí foi, sei lá. Você, meu irmão e os meus amigos que já jogaram Zelda que sabiam que era uma espada de Zelda. E até o meu irmão não sabia que flor que era essa. Eu falei, tipo, ah, não, é Silent Princess. Ele falou, tipo, ah, ok, agora faz sentido. Eu falei, tipo, é. Eu, então, quando você mandou, eu falei assim, eu pensei, né? Ainda bem que ele não botou a espada enferrujada. Sei lá, não sei se ia ficar. Acho que ia ficar muita informação, tá ligado? Se fosse a espada enferrujada. Foi uma coisa que eu até pensei em ver com a Lari se daria muito trabalho em fazer a espada enferrujada, mas eu falei, tipo, ah, eu já tô satisfeito com o desenho. Por mais que eu adore a espada enferrujada do jeito que tá ótimo, então vambora assim. Eu não faço tanta questão. De novo, eu adoro a espada enferrujada. Eu gosto muito dessa ideia de coisas meio destruídas e ruínas e A tal. Mas patina do eu, tipo, tempo. ah. Patina do tempo. Eu tava tentando lembrar exatamente esse termo. Eu tava tipo, putz, é o quê do tempo? Aí. A patina do Sabe, eu tempo. tava quase mandando uma mensagem pra Júlia, porque a Júlia que fazia estágio com o Olender. Então eu quase mandei. Porque eu tava tentando lembrar da patina do tempo, Deus. Saudade zero, pelo amor de Deus. Aula até 1 hora da tarde. Zero, zero, zero, Zero. zero. Só de pensar eu fico Aham. cansado. Aquela apostila desgraçada que Falando em fez aulas, quase nossas 20 aulas vão mil. voltar, né? Cara, então, tipo assim, parece que vai voltar mesmo. Eu não sei qual vai ser, mas formar, eu tenho certeza que não vai dar pra formar, não, porque eu tenho que fazer estágio 2. Você e a Amanda. Caralho, foi a Então, é reviravolta, isso. velho. Porque, tipo assim, É isso. foi a reviravolta. Porque, tipo, vocês não formaram. Aí eu fiquei brincando com vocês, né? A zoeira, assim, saudável, né? Ah, agora vamos formar junto. Vamos mais, aí, moleque, pá. Aí a reviravolta da reviravolta, tomei no cu, porque, tipo assim, vai voltar. Mas eu não vou conseguir fazer estágio 2. Então vocês vão formar e eu vou ficar Então, parado de merda. eu tava conversando isso com a Amanda, que eu tava tipo. Tipo, eu tenho que fazer questões filosóficas e o TCC. A Amanda só tem que fazer o TCC. E aí eu tava falando, putz, a gente só tem que fazer isso. Mas e o Fael que tem que fazer prática? Como que vai funcionar a Tô prática? fudido Você vai com essa assistir porra. chamada Você de vai Zoom assistir de aula chamada de de história do João 23? Porque eu fiquei tipo, como que vai Ó, funcionar como que isso? vai funcionar isso? Olha, eu vou te falar uma parada. Como professor, eu acho que o estágio é super importante. Super importante mesmo. Mas, cara, prender a galera que tá pra formar por mais 6 meses, por causa, tipo assim, ah, não dá pra fazer presencial, aí é de fuder o cu. Porque eu tô fazendo estágio nessa porra há vários tempos, sei lá, mais de 1 ano e meio já, quase 2 anos fazendo estágio. Tipo assim, libera aí, mano, pelo amor de Deus. Sabe, pelo amor de Deus. Você Precisamos chegou a receber algum e-mail arrumar aquele do. aluno Você que é chegou a formado. receber algum e-mail do. Caralho! Esqueci o nome do professor. Professor de Anderson, estágio. Professor de Anderson, estágio. Andy, Isso. Você chegou a receber algum e-mail do Anderson? recente não, não. Não? É porque. Eu recebi o e-mail da UFJF e um e-mail da Ludmilla. Ah, E aí, Ludmilla também tanto que a falou. coisa que eu falou que vai ver quais matérias vão abrir e tal. É, E aí vão uma coisa abrir. que eu tava pensando, tipo, putz, eu queria receber esse e-mail da Faced, porque é a matéria que eu preciso fazer pro formar é da Faced. Que O é a foda é que a questões Faced é filosóficas, contra, né? então. Meio que contra o ensino à distância. Então a probabilidade de não rolar existe, né? Tem uma ala da Faced que não curte muito esse ensino. Falando em Ludmilla, Ah, não, sim, mas eu... Ah, pode falar. Ah, não, é porque eu sei que a Faced é contra, eu sei que várias pessoas do Departamento de História devem ser contra, mas a questão é que dessa vez é uma ordem vinda de cima para baixo, é uma coisa que a universidade falou, vai ter aula remota, e vocês se viram. Então eu quero ver como que essas coisas vão funcionar. Tanto que, de novo, vai voltar, mas Talvez. ainda não tem um calendário montado. Estão montando. Eu acho que o Baratinha e a Silvana acho que são contra e tal. A volta via ensino remoto. Se eu não me engano, tá? Posso estar falando merda. Mas assim, você falou de Nossa, eu tô Ludmilla. fugindo da Silvana. Tem meses. Silvana é a melhor professora do mundo. Essa mulher é foda demais, na moral. Saudades. Ah, não, sim, ela é. Eu só tô Ela é fugindo do demais. TCC. Aí, Ah, por não. consequência, eu acabo Ah, fugindo tá. dela. Você falou da Ludmilla? Eu fiz uma aula online que ela ofereceu de história antiga. Assim, foi muita coisa. A maioria das coisas que a gente viu no primeiro período. Acho que foi muito bom ter aula com a Ludmilla de novo. Yo, Lembrei de muita eu. coisa, sério. Eu tô. Sabe, a maior coisa de 2020 possível de acontecer é que pela primeira vez desde 2015, o tema da Semana de História eu acho super da hora, e é o ano que a Semana de História vai ser essa loucura à distância. Eu tô tipo, por que que vocês vão falar de antiga e medieval agora? Por que que vocês não deixam fazer isso num ano onde. eu possa ir assistir palestras ao invés de eu ter que tentar prestar atenção numa palestra online, que eu com certeza não vou prestar atenção. Cacete. Porque vocês fazem. Sabe, eu não fui em uma semana de história. Quando eu tenho vontade de ir numa semana de história, é no ano que vai. Eu não sei como que vai ser. Inferno. Ano desgraçado. É, moto, esse ano tá foda. Eu também, eu fiquei com vontade de mandar um trabalhinho pra eles, um negocinho. Só que assim, eu não sei se eu teria. Assim, capacidade eu sei que tenho. Mas eu tenho vergonha de apresentar lá, sabe? Esse lance de. Aquele dia que a gente apresentou lá pra galera do pós-graduação, eu quase morri todo mundo. Tipo assim, foi foda. Foi um momento de maior pânico da minha vida. Foi aquilo lá de apresentar no mês de pós-graduandos e tal, e a gente lá, tipo, meros graduandos, falando do Badaró, do Badaró, tá ligado? Tipo, assim. Mas eu tenho vontade de mandar. A diferença é que, como é a parada do Japão, eu domino, então, assim, eu posso falar um monte de coisa lá que eu vou estar seguro das minhas pesquisas, né? Mas realmente, você falou, né? Finalmente um tema maneiro, tá Sim, ligado? e ao. Porque mas tá maneiro essa porra. E ao mesmo tempo, se você apresentar sobre o Japão, eu sinto que vai ter menos pessoas que vão poder entender e tentar contestar muita coisa. Então você vai fazer tipo, ah, ok, não tem ninguém. Sabe, você vai ser a pessoa que mais entende de história do Japão no recinto. É, então é, acho que Se bem que talvez o tem Peço muitas também pessoas que estudou, o viajam Peço para também lá, então. estudou bastante. É. Mas hoje, isso que você falou é verdade. Eu sinto que existe uma deficiência da parte da galera, assim, em relação à história do Japão. História do Japão, não. Ásia, Oriente Médio. Por exemplo, no meu TCC, minha orientadora era uma morta, ela era foda, me ensinou muitas coisas, bagulho de técnica de pesquisa e tal, realmente. Mas eu sinto que, tipo assim, se eu falar pra ela uma parada absurda sobre. Ah, então era, sei lá, Muromachi e o Shogun, não sei o que lá. Posso estar falando uma merda, ela. Ah, beleza. Eu acredito em você, tá ligado? Tipo isso. O Goku era o Shogun? Era o Goku, então beleza, tudo bem. Então tá bom. A era era qual? Saiyajin? Era Saiyajin. Saiyajin de Dai, isso aí. Ela, beleza, tudo bem. Confio em você. É, mas deu vontade, cara, deu vontade. Como vai voltar? Eu tenho que voltar à pesquisa, porque eu dei uma relaxada total, velho. Eu dei uma relaxada foda, porque eu joguei muito videogame, estudei muito japonês, espanhol também, e parei pra caralho com pesquisa. Parei. Assim, eu tô fazendo uma aula de história do Japão, mas é só os domingos. Eu tava parando pra tentar lembrar. Eu não lembro quando foi a última vez que eu li um texto acadêmico de história, porque semestre passado eu não fiz nenhuma matéria na história. Eu fiz matérias na Faced, eu fiz matérias na Letras. E aí no semestre retrasado eu fiz República 2. Eu não sei se eu li algum texto pra República 2, porque pau no cu do maluco, porque ele é doido. Ele é maluco. É só censurar. Então foi uma coisa, foi toda uma coisa que eu tô há muito tempo sem ler um texto de história. Mas em compensação, eu já li esse ano um total de 13 livros. Eu sempre tenho essa meta Então de tá tentar sendo ler um livro por mês, mas essa tô falhando pandemia tá assim. sendo muito. Tô Essa falhando pra pandemia tá caralho. sendo. Pandemia Eu tá tô sendo lendo mais produtiva do que pra um livro você. por mês, porque foi uma coisa. Ah, 13? Não, sim. Pra mim, o começo da pandemia foi muito complicado pra mim, tanto que eu gosto muito de anotar. Eu sou a pessoa que gosta de fazer listas. Também, Então, somos se você dois. olha aqui, é Se do você olha aqui, tipo. é do tipo. Eu comecei a ler um. Porque no começo do ano, eu li de 14 de janeiro até 31 de janeiro, eu li três livros, três coletâneas de conto do Lovecraft. Aí no próprio 31 de janeiro, eu comecei a ler outra coletânea que eu só fui terminar em abril. E aí depois eu comecei o Hobbit no final de maio. Mas aí de maio até agora, eu li. Um, dois, três, Um, quatro, dois, cinco, três, seis, quatro, sete, cinco, oito, seis, nove sete, livros. nove livros. E nesses nove livros, isso inclui eu ter lido pela primeira vez, possivelmente última, Senhor dos Anéis. Caralho, você. Mas pulou as músicas, Possivelmente né? o Tomou um último Badil, porque. tomou um Badil, puta que pariu. Não, então, cara! Cara, então, a primeira vez que eu tentei ler Senhor... Vamos falar agora um pouco de Senhor dos Anéis. A primeira vez que eu tentei ler Senhor dos Anéis, Eu devia ter uns 15 anos. Eu lembro que eu parei muito especificamente antes deles saírem do condado, na parte que eles encontram os elfos. Porque tem uma parte que eles encontram uns elfos no meio do condado, que é pouco depois da primeira vez que eles encontram um Nazgûl. E eu parei por ali, porque os elfos aparecem cantando, tem muita cantoria, e eu, tipo, pau no cu dessas músicas, são muito chatas. E aí eu parei, porque sabe, tipo, eu li umas 50 páginas, eles ainda estão na porra do condado, eu não aguento essa merda, todo mundo fala desse tal Tom Bombadil, que eu não sei o que vai ser. E aí o Tom Bombadil foi um mito que me seguiu até o início do ano, até junho. Até o começo, até metade de junho, quando eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, putz, todo mundo fala que o Tom Bombadil é arrastado pra caralho, então vai ser, tipo, 200 páginas de Tom Bombadil, tipo, são dois capítulos com o Tom Bombadil, ele é meio imbecil, ele meio que não serve pra nada, cortar ele do filme foi uma boa decisão, mas ao mesmo tempo eu não achei ele essa barreira toda que as pessoas falam que ele é. Foi uma coisa tipo, ah, ele aparece por dois capítulos e ele vai embora. Mas é E de um jeito que eu, tipo, porque ah, talvez, tanto que de mas novo. você é um adulto. Se fosse uma pra criança, uma pessoa, Sim! um adolescente ler, é Ah, não, foda, velho. sim. Eu imagino. Porque eu também parei só no terceiro capítulo do livro, quando eu li com 15 anos. Porque era muito tipo, ah, e olha como os sacola bolseiros odeiam os bolseiros porque eles queriam ficar com o bolsão. E toma todo esse drama sobre o Bilbo indo embora e distribuindo presentes que na realidade eram sick burns pros outros hobbits. Tipo, ah, ele deu uma mesa de escrever para um hobbit que nunca respondia às cartas. Ele deu uma estante para um hobbit que nunca devolvia os livros que ele pegava emprestado. Então, por isso que eu adoro o Bilbo. Eu gosto muito que ele vai embora dando uma alfinetada no resto da sociedade e deixa o Frodo 17 anos no condado tendo que lidar com essa galera. Então, essa é uma coisa que eu acho muito engraçada de comparar os livros com o filme, é que é a ideia de que o Bilbo sai do condado com 50 anos, enquanto o Elijah Wood até hoje tem cara de quem tem 12. Então, no filme, principalmente. E aí você junta, sei lá, o fato do Merry e o Pippin serem personagens extremamente de cunho mais cômico, tirando no Retorno do Rei, onde as coisas ficam mais sérias para todo mundo, mas de forma geral eles agem meio como criança. E aí, de novo, vendo um filme que você vê a altura deles comparado ao resto dos outros personagens, eles passam essa impressão de serem crianças de um jeito que é do tipo, ah, o Bilbo tem 50 anos, o Sam tem 38, o Sam tem 38, o Merry tem 36 e o Pippin tem 28. Tanto que o Pippin não é, pelos parâmetros do Hobbit, maior de idade, porque os Hobbits só alcançam a maioridade aos 33. Então, e de novo, eles terem 50 anos é diferente de um humano ter 50 anos, mas ao mesmo tempo, a média do tempo estimado de vida dos Hobbits são de 100 anos, então é estranho essa proporção no Pra sentido que é do caramba. tipo. Proporção no sentido que é do tipo. Esse, Não faz sentido. é, enfim. Mas ao mesmo tempo, era pro Bilbo ter o que seria um equivalente a uns 30 e meio dos 30 quando ele sai do condado. Mas eu gostei. Foi uma experiência bem interessante ler O Senhor dos Anéis. Aos seus anéis, velho. Eu não sei se eu vou ler. Eu não sei se eu. Oi? Senhor dos Anéis, né? Uma experiência. Eu não ouvi. É, foi uma Senhor dos experiência. Anéis, né? Que você Foi falou? legal. Sim, os três livros. Foi bem legal. Eu acho que o livro que eu mais gostei foi o Duas Torres? O que é estranho. Porque o filme que eu mais gosto dos três é A Sociedade do Anel. E eu ainda gosto. Eu acho que eu gosto da Sociedade do Anel mais que eu gosto do Retorno do Rei. O Retorno do Rei, ele é bem triste e eu sinto que, tal qual o filme, o final dele se arrasta demais. É uma coisa que é tipo. Ah, eles destruíram o anel. Faltam 120 páginas de livro. Eu, tipo, caralho, o que a gente vai fazer com 120 páginas, gente? Eu sei que o clímax não pode ser literalmente a última página, mas, porra, 26 páginas do que vem depois do clímax é muita coisa. E, tipo, tem muita coisa depois. De um ponto que eu, tipo, ah, caralho. Uma coisa que eu acho muito louca é como que o Tolkien simplesmente esquece que mulheres existem. De um jeito que, tipo, os filmes fazem isso melhor e os filmes ainda assim tem, tipo, bem poucas mulheres. A Arwen, ela só fala no Retorno do Rei, ela só tem uma fala que é no Retorno do Rei. Não é ela que salva o Frodo nos livros. Então o Peter Jackson deu uma aumentada no papel dela. E tinha um plano que acabou não acontecendo nem na versão estendida, que ela que levava os elfos para a batalha de Helm's Deep no, na, nas Duas Torres, mas acabaram que eles cortaram isso. Eu acho que teria sido bem da hora ela lutando lá. Então eu tô para rever os filmes, mas eu não tenho conseguido assistir coisas. Eu tenho tido uma preguiça enorme de ver até, sei lá, She-Hulk, que eu terminei a terceira temporada, falta a quarta e a quinta, que são episódios de 20 minutos. Isso, tipo, oh, 20 minutos é muito tempo. E se eu só sentasse e eu lesse A assim. nova animação da Shira? Sim, eu não sei se eu já tinha começado a ver quando. Eu acho que não. Não, porque eu comecei a ver na mesma semana que eu comecei a jogar The Last of Us, então eu não cheguei a falar que eu tava assistindo. Tinha. Falou não. Mas foi uma coisa que a Amanda que pediu pra eu assistir, porque ela assistiu tudo em, sei lá, uma semana e meia. E ela falou, tipo, ah, assiste, é legal, tava. E é bem bacana, eu tava gostando bastante. Ele é claramente um desenho feito mais pra criança. Ele não é nem um desenho tipo um Adventure Time, que ele é do tipo, ah, ele é pra criança, mas você consegue ver que tem coisas mais profundas acontecendo pros adultos que estão assistindo. Não, ele é bem mais infantil mesmo, mas ele é extremamente feel good. Os personagens são carismáticos. A animação é bem bonita, bem mais bonita do que eu esperava. Os cenários são extremamente bem desenhados, de um jeito que eu acho, tipo, uou. Mas aí eu vi as três primeiras temporadas, até porque a segunda e a terceira são meio que uma temporada só. Porque a primeira temporada tem, eu acho que, 13 episódios, e aí a segunda tem 7 e a terceira tem 6, alguma coisa assim. Então parece que o que era para ser a segunda temporada eles dividiram em duas, eu não sei por quê. Mas eu gostei bastante, tenho que voltar a ver. Mas eu não tenho conseguido assistir coisas. Eu quero. Porque estreou ontem, do dia que a gente está gravando, estreou ontem na HBO o Lovecraft Country, que é a série da HBO, que é baseada num livro que conta. Que conta uma história de personagens negros, num universo onde existe. No universo dos anos 20. Não, não é nos anos 20, é nos anos 60, cara. O que eu tô falando? Anos 60? Sei lá, é pós-Vietnã? Eu acho que o protagonista voltou do Vietnã, eu não lembro agora exatamente, mas se passa na época. Pera. Jim Acho Crow que a guerra do Vietnã acaba Laws. lá pro. É, nos anos 60. O livro se passa nos anos 60, final dos anos 60. E são personagens. Todos os protagonistas são negros e são eles lidando com cultos que estão querendo trazer essas entidades cósmicas e muito lidando com o fato de como que as histórias do Lovecraft eram histórias racistas. Então, e aí ele é baseado num livro, ele foi um dos livros que eu li nesse período, justamente porque eu queria ler o livro antes da série começar. E aí saiu ontem o primeiro episódio, eu já baixei ele, mas eu ainda não assisti. Então eu quero ver. Eu só ouvi pessoas falando coisas boas, da série, então eu tô curioso. E outra coisa que eu li, que eu acho que vale a pena eu falar, porque eu gostei muito, eu li Machado de Assis. Capitão não, mas Dom Mais um. Casmurro? Não é exatamente a Machado. primeira vez. Exatamente a primeira. Oi? Oi? Dom Casmurro? Você tá falhando um pouco. Ih, será que tá com delay? Alô. Hello. Acho que. Acho que tá com um pouco de delay. Acho que sim. Qual o livro do Machado? Eu li dois. Eu li O Alienista e eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tenho uma história particular com Alienista, porque ele foi um livro que eu tive que ler na oitava série, atual nono ano, para aula de português. Porque a academia tinha isso de que todo bimestre tinha atividades e provas baseadas em algum livro. Então, a gente tinha que ler basicamente quatro livros por ano. E aí, na oitava série, um dos livros escolhidos foi O Alienista. E eu achei absolutamente insuportável. Puta que me pariu, por que que me fizeram ler essa merda? E aí tem essa editora, que é a Antofágica, que ela tá lançando livros que são as coisas mais bonitas do planeta Terra. Eu e a Renata, a gente fica o tempo todo vendo quem vai completar a primeira coleção da Antofágica. Porque nós dois a gente tá assim, de queixo caído com eles. Eu não sei se você me viu, ano passado eu tava andando com uma cópia da Metamorfose quando eu tava lendo, que é deles. Então tudo que eles fazem tem capa dura. Existe uma metanarrativa que a Antofágica é uma cidade, então todo livro deles vem com um cartão postal. E aí no cartão postal tem um tease de qual vai ser o próximo livro que eles vão lançar, porque eles falam de qual vai ser o próximo novo morador da cidade. Tanto que o livro que saiu mais recentemente dele saiu, acho que lançou antes de ontem ou ontem, algum dia desses, foi o Magic e o Monstro. Eles publicaram um vídeo deles folheando, porque todos os livros deles também têm várias ilustrações, e de novo, eles são lindos. E aí eles publicaram um vídeo que eles tiraram o cartão postal e colocaram o cartão postal para cima, eu acho que isso foi de propósito da parte deles. Da Aí parte eu tirei um deles. print Aí do eu vídeo, tirei. ampliei a foto e ficou. E eu e a Renata, a gente parou e leu o que estava escrito no cartão postal. Então eu acho que o próximo livro deles vai ser o Grande Gatsby. E aí eu li então essas versões deles. E aí eu li O Alienista. E eu adorei. Eu achei extremamente engraçado. É uma coisa que tem um sarcasmo que eu não sei como que eu com 14 anos deixei passar completamente por cima da minha cabeça em toda a escrita do Machado de Assis e principalmente no Alienista, como que ele tá tirando sarro de todo mundo, de um jeito que eu tipo, putz, Rodrigo, para alguém que quando era adolescente ia ser muito irônico, como que você não entendeu que esse livro inteiro é uma grande sátira? Então, foi uma coisa que. E aí, como ele não é nem um romance, ele é uma noveleta, eu li ele em 2 dias. De tão tranquilo e divertido que foi. E eu gostei muito. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma coisa que depois vai ser o meu ano do Tolkien. Porque eu li o Hobbit, eu terminei agora O Senhor dos Anéis, e aí eu vou depois pro Silmarillion, e depois eu tenho os Contos Inacabados, eu tenho uma biografia do Tolkien, que também foi lançado pela HarperCollins, que é quem tá com os direitos do Tolkien no Brasil atualmente. E aí, entre cada livro do Tolkien, eu tô lendo outros dois livros. Eu li o Alienista entre a Sociedade do Anel e as Duas Torres. Eu li o Memórias Póstumas entre o Retorno do Rei e o Duas Torres. E o Memórias Póstumas é muito bom também. Pra mim é fantástico o quão bem o Machado de Assis escreve e o como que ele é um cara extremamente erudito, como ele é uma pessoa que, de repente, ele começa a citar clássicos e peças gregas e Shakespeare, uma coisa atrás da outra. E eu acho que, principalmente vindo de uma pessoa que lê muita fantasia, que não se pretende passar no nosso mundo, ver essas referências diretas a grandes nomes do nosso mundo é uma coisa que é de caralho. Você leu isso? Você leu muita coisa, seu filho. Além de ser um puto escritor foda, você leu tudo. E você sabe citar tudo. E é uma coisa. E principalmente foi muito interessante ir pro Memórias Póstumas, porque eu não sabia de nada do livro. O que eu sabia do livro era o que eu conseguia tirar do título, que é tipo, o protagonista chama Brás Cubas, ele morreu. E da morte ele está contando as memórias da vida dele. Era isso que eu sabia. Eu não sabia de onde ele vinha, qual era o ponto do livro, o que é que ele queria dizer. E foi muito, e eu gosto bastante de ir para livros assim sem fazer ideia de o que eles que vão se ser. E foi trata, uma né? experiência Muita muito diferença, boa. né? Então, eu espero que a Antofágica lance mais livros dele. Eu espero que eles lancem, pelo menos Dom Casmurro, pelo menos, ou o próprio. A capa do alienista Ou o é Lúcio. próprio. É o quê? É uma capa meio vermelha ou rosa com a ilustração do Sim, Portinari? É sim. essa? Sim, do Sim. Ah, Portinari. maneiro, bonito. Sim, tanto o Brás Cubas, tanto o Brás Cubas quanto o Alienista tem essas ilustrações do Portinari. Então, João, é tudo muito bem feito. O Brás Cubas nem tanto, porque eu acho que ele foi o segundo livro deles, mas no Alienista tem dois artigos escritos por pessoas da letras, ou o do Alienista, como ele fala de um alienista, que seria um termo antigo para o que hoje a gente entende como psicólogo. Tem um artigo também escrito por um psicólogo, que eles colocaram junto com o um livro atrás. Então, tem esses pequenos detalhes. E aí deles eu tenho esses dois, os dois do Machado, eu tenho o Metamorfose do Kafka, eu tenho, que é um dos que eu pretendo ler agora antes de eu ir para o Silmarillion, que é o Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, e eu tenho um que eu vou ler mais para frente, que é uma noveleta do Tolstói, que é A Morte de Ivan Illich. E aí eu tô de olho nos outros livros que eles publicaram, que é O Médico e o Monstro. Que eu já tenho uma cópia, mas eu talvez dê essa cópia para alguém, compre a cópia da Antofágica. Eu tenho deles O Coração das Trevas, que é. Eu não sei se você lembra, mas a Fernanda citou O Coração das Trevas porque o. Caralho. Deixa eu procurar o nome para eu não pronunciar errado. Quer dizer, eu vou pronunciar errado provavelmente de qualquer jeito, mas é o. O Chinua Achebe, que é o cara que escreveu O Mundo Se Despedaça, ele fez uma crítica acadêmica ao colonialismo que existe no Coração das Trevas. Então eu tenho interesse em ler O Coração das Trevas justamente para poder ler essa crítica do Achebe. E ele foi o Apocalipse Now, que é aquele filme do Coppola, que eu não sei se você já assistiu ou não, que é na. No Vietnã, Falando, falando. ele é Ah, baseado no Coração das Trevas. exatamente. Eles têm também Um Conto de Natal, do Dickens, que é lá do Fantasma do Natal Passado, Fantasma do Natal Futuro, Tio Patinhas, o cacete. A Ilha do Tesouro, que é um livro de piratas que eu quase dei de aniversário para Amanda ano passado, que foi o livro que serviu como base, uma inspiração muito de leve para a série Black Sails. E uma outra noveleta do Kafka, que é o Na Colônia Penal. Eu acho que é uma noveleta, não sei se é um romance, mas é do Kafka, que é o Na Colônia Penal, que eu nunca tinha ouvido falar. É, 200 páginas, né? Provavelmente é uma noveleta. Então, eu meio que quero todas. Mas de todos os livros deles, se eles forem de fato lançar o Gatsby, eu tô mais interessado no Gatsby do que nesses outros. Mentira, eu tô mais interessado no Médico Monstro, mas eu até hoje não comprei o Médico Monstro porque eu tô me sentindo culpado de comprar o mesmo livro duas vezes. Dá um fim no, na sua edição. Tá contigo. É, não, eu já fiz isso antes. Eu já. Na realidade, seria a terceira edição do Médico Monstro que eu iria comprar, porque eu há muito tempo comprei um box que vinha o Drácula, o Médico Monstro e o Frankenstein. Aí a Darkside lançou o Frankenstein deles, e aí eu dei esse box meu pra Camila, e comprei o Drácula, o Frankenstein e o Médico Monstro da Darkside. E aí agora eu tô a fim desse o Médico Monstro da Antofágica, então eu talvez. Veja se algum amigo meu quer esse outro médico monstro pra eu comprar o médico monstro deles. Mas eu tô curioso pro Gatsby, porque eu já ouvi falar muito bem dele. Eu gosto muito dos anos 20 e essa coisa dessa cultura americana dos anos 20. Eu acho Ela é interessante. Eu assisti o filme do Gatsby que tem o Leonardo DiCaprio e o Tobey Maguire, mas eu não lembro de nada que aconteceu naquele livro. Mas é, eu tenho lido bastante. Eu comecei a ler. Eu li 80 páginas de A Princesa Prometida e eu não tô gostando do livro. Eu acho que eu vou largar o livro, que vai ser o primeiro livro que eu vou parar de ler esse ano, porque eu tô achando ele só meio. Tem alguma coisa meio maldosa em como o narrador narra as coisas, sabe? Ele. Sabe, tipo, toda vez que ele vai comentar sobre uma personagem feminina, ele precisa falar de quão bonita ela é ou ela não é. Se tem algum personagem gordo, ele vai bater no martelo 3 vezes de como esse personagem é gordo. Então tem alguma coisa que é meio, tipo. E eu sei que ele era pra ser um livro de humor, e ele é um livro. Meio que fazendo paródia de fantasias, e ele é dos anos 70, então essa preocupação de tentar não. Que a principal coisa das mulheres não seja beleza, ou você não falar 10 vezes o mesmo parágrafo como que o filho de um personagem é redondo, não eram as maiores preocupações do mundo nos anos 70, ainda assim, é tipo. Eu não tô achando engraçado, e eu não tô achando que tá acontecendo aqui particularmente divertido, e nada tá sendo legal. Dizem que o filme é melhor. A única coisa que eu sei sobre a história é o meme do Inigo Montoya. Eu, provavelmente, se eu parar ele, eu não vou chegar no Inigo Montoya. Eu provavelmente vou ver só o filme, mas eu conheço o clássico Hello, my name is Inigo Montoya, you killed my father, prepare to die. Mas, eu não sei se eu vou continuar lendo A Princesa Prometida. Eu ia comentar com você que eu não li quase nada de One Piece. Do último episódio pra cá, eu cheguei a terminar Water Seven e Enies Lobby. Então eu vi lá o Merry morrendo, etc. E aí, pouco antes. De... Você viu? Quando... Iguitai! Robin! A Robin falando que quer viver. Sim. Iguitai! Nossa, Eu li na realidade. E de novo é um. Porra, que arco foda. arco foda mesmo. Que arco foda. Saudades da Robin. Da minha cor. Morena. Saudades, saudades da Robin. Saudades de tudo. Então, tem vontade de tatuar essa porra. Eu tenho, sabe, eu acho maneiro quando você tata, tipo, tatua, né? Tipo assim, alguma cena de quadrinho, acho que fica maneiro às vezes. Assim, eu tatuaria Sim. ela chorando e falando Iguitai, só que ela fala Iguitai porque ela tá chorando, né? Falando, eu quero viver. De uma pista de cena, eu acho que se eu fizesse isso, eu ia ficar duas tatuagens de mulheres chorando, ia ficar meio complicado. Da Nami também, falando, Luffy, Tasukete! Falando pra ele ajudar ela. E tipo assim, é um arco muito foda, cara. E é assim, emocionante. Emocionante pra caralho. Ah, não, é muito tudo nele é muito bem feito, sabe? Eu acho que se você for considerar, e eu tava até conversando isso com a Júlia, que é do tipo, a gente não, eu não acho que vão ter mais grandes shonens enormes, infinitos, com arcos de 100 capítulos e sabe, eu acho que o One Piece vai ser o último bastião desse modelo que não existe mais, mas eu acho que desse tipo de arco de mangá shonen Water Seven é o pináculo, é o ponto que tudo que esses arcos se propõem a fazer, ele faz com perfeição. Ah, é tão bom. Mas aí eu acabou que eu comecei a ler muito livro, e eu acabei perdendo um pouco do tempo que eu usava para ler o One Piece, eu comecei a usar para ler Senhor dos Anéis e essas coisas. Então, eu tô em dia com One Piece. Antes da gravação, eu estava terminando um capítulo mais recente, né? Isso dá uma satisfação tão grande, coração combate forte. E o foda é porque agora, por causa da pandemia, os capítulos, se eu não me engano, estão sendo postados, né? No site lá de 15 em 15 dias, né? Assim, é um site que posta tudo certinho, né? Os arquivos brutos, né? Mas assim, porra, 15 dias é muito tempo, velho. Tipo, é foda, é meio estranho esse sentimento. É um vazio que dá no coração. Sabe, tipo assim, pô, eu quero escalar o Everest. Eu posso comparar assistir One Piece do zero. E eu não li do zero, né? Eu não li, logicamente, porque Eu assisti tudo que tinha para assistir, que foi até o arco da. Eu assisti até o. Assisti até o começo de UA. E comecei a ler o mangá do começo do arco de UA. Ah, e falando em UA no Kuni, né? No último podcast eu falei sobre essa ligação de Wano Kuni e Japão. Aí eu tô fazendo aula de história do Japão. Eu descobri, né, pela aula que um dia o Japão se chamou Wano Kuni. Então realmente é o Japão, sabe? Agora temos 100% de. Era a maneira, se não me engano, como os chineses chamavam o Japão. Uma das maneiras, sabe? Porque o Japão já foi Wano Kuni, já foi Yamato. Tem até o um navio, né? Yamato, você já viu esse anime, com certeza. Aquele, esqueci o nome da porra do anime. Yamato já foi. Japango. Mas esse aí eu acho que é aquele cara italiano, que ele é viajante, que ele falava errado. Marco Polo. Nippon. E hoje em dia é Nippon e Nihon. A gente fala Nippon ou Nihon. Tem um também que minha amiga me ensinou, que é muito grande. Que não usa mais e tal. Tem vários nomes. E eu tô lendo One Piece, tô lendo um outro que se chama Ippon, alguma coisa que é sobre judô, né? Judô, que é o nosso judô. E tem mais um. Só conferir se é esse mesmo. É o Ippon. O Golden Kamuy, o Asobi Asobase, né, que eu sempre falo. Só que eu esperei assim dar uma acumulada, porque o foda de você estar sempre assistindo, não, perdão, lendo, é que você tem que esperar, né? Então assim, nem todos os mangás são semanais. Aí eu tô deixando dar uma gordurinha, porque Nossa, mangá mensal é. Na época que eu lia mais mangá e que era uma coisa que eu acompanhava semanalmente, o mangá mensal era o fim da minha existência. Sabe, acompanhar Fullmetal Alchemist, tipo, o que aconteceu um mês atrás? Sei lá, cara, deixa eu voltar e ler o capítulo do mês passado pra ler o desse mês. Berserk é uma merda, porque Berserk só lança quando o Miura tá afim, então é aquela coisa que é tipo, ah, de vez em quando eu vou lá, eu vejo qual foi o último capítulo que eu li, leio uns três antigos para tentar lembrar o que que tava acontecendo e me atualizo, mas é, esses mangás que são uma periodicidade maior é uma merda. eu gosto muito do Oda porque ele faz isso, cara. Eu acho que assim, bem, a minha experiência com o anime do One Piece é maior do que com o mangá, mas do que eu li de One Piece, sempre o final é um final assim, caralho! Caralho! Tá ligado? Tipo assim, caralho! Não tem como esquecer, né? Principalmente em finais de. Ah, sabe, tipo, o arco do Barba Branca no mangá foi incrível acompanhar aquilo semanalmente, porque toda semana terminava de tipo, cacete, o que que. Cara, eu lembro que teve um capítulo que eram só páginas duplas sem falas, que foi uma coisa assim. Eu li, entre aspas, sabe, eu ficava olhando aquelas páginas duplas em que só aconteciam umas paradas muito grandiosas e eu ficava assim, de queixo caído. Tipo, caralho, isso é muito foda. É uma pena que o ritmo da Shonen Jump tá matando o Oda. Tá, né? Ele claramente vai morrer Claramente nesse vai morrer. ritmo, Claramente vai morrer. mas é uma merda. Mas assim, é. Se bem que se a gente for pesquisar, a gente encontra essas paradas. Eu não sei no em relação aos mangakás, mas assim, existe o lance dos assistentes, né? Muitas vezes os assistentes se fodem mais do que o mangaká. Na animação a gente tem esse lance mais complicado, né? Se a gente pega o Naruto aí, o Naruto teve vários problemas relacionados aos animadores e tal, blá, blá. Eu acho que qualquer coisa, quando tem aquela coisa mais, como falar, a pegada mais industrial, digamos assim, aí é foda. Eu dou exemplo da dublagem, né? Da dublagem. A dublagem de uns 10 anos pra cá, talvez. 10, 6 anos pra cá, se tornou um produto muito mais industrial, né? Então, assim, antigamente nós tínhamos uma dublagem que dava mais ênfase, era mais importante A interpretação, lógico que a sincronia também é importante, né? Mas dava mais importância para a interpretação dos atores juntamente com a sincronia. Só que hoje em dia nós vemos que o número de filmes dublados aumentou bastante, então o processo de dublagem se tornou algo mais enlatado, algo mais meio que industrial mesmo. Aí a gente tem o que tem, né? Algumas pérolas e tal. Pá. A outra coisa que eu li, né? É mangá, né? Dentro dos mangás, eu li os volumes aqui que eu tenho de Yu Yu Hakusho. E pra, tipo assim, reafirmar quanto que o Togashi é foda. O cara é foda, né? Ele é foda. Togashi é foda. Eu amo Hunter x Hunter. Eu acho Hunter x Hunter tá lá em cima junto com One Piece, entre as grandes obras da Shonen Jump. Eu tenho um problema muito grande com Yu Yu Hakusho, e é ironicamente por causa disso, que eu não suporto a dublagem de Yu Yu Hakusho. A dublagem de Yu Yu Hakusho sempre me afastou muito dele, porque é sempre uma coisa que, tipo, por que esses japoneses estão falando que nem carioca? Isso me Isso me incomoda de incomoda saber, saber, tipo. tipo. E eu entendo adaptar e colocar alguém que nem o Yusuke e o Kwabara falando com gírias e tal, porque eles são adolescentes meio delinquentes e tal, mas quando, sabe, eu acho que eu já reclamei disso nesse podcast umas 50 vezes, mas sabe, o Koyama, usando gíria e falando que nem malandro é sempre uma coisa que me, sabe, tipo, ele é um neném espiritual do espaço. O que que vocês estão fazendo? Sabe, por que ele tá falando pro assistente dele que ele é mais feio que Cruz Credo? Não, não. Então, tô fazendo uma parada agora, né? Que eu baixei o Dragon Ball Z todo em japonês, o Sailor Moon todo em japonês, Yu Yu todo em japonês, e o que mais? Um pouco de um que se chama Initial D, que é de carro. E mais alguns. E agora eu. O anime dos drifts. Exatamente. Eu joguei o joguinho, essa porra, no Japão. Fiquei apaixonado. Muito foda. Realmente eu me senti o Brian. Não o Brian, mas aquele cara que eu esqueci o nome dele. Ele é o Bob? Ele é o John? Ele é o Mike? Ele é o cara que eu. Ele é o cara branco no Japão. Ele é o cara Eu branco não no lembro Japão o nome. que a gente não lembra o nome mesmo gostando Não, não, não. de. Ele é o Gaijin. Ele é o Gaijin. Ele é o Gaijin. Sim. Ele é o Gaijin. Porra, É porque o protagonista de Velozes e Furiosos 3 não é ele. O protagonista são os drifts. O protagonista E o é o pai. Japão, tá ligado? O protagonista é o É o Japão. Sean. Sean é o nome dele. Não, Luke. Não. Pera, Lucas Black é o nome do ator e Sean é o nome. É. Acho que é Sean mesmo. Deve ser Sean. Sean Boswell, o nome do ator. Eu lembro. Boa. E o Han. Cara, 2020. 2020 começou com o trailer me falando que o Han tá vivo e depois foi tudo de água abaixo. Porque ele não tá E jogo vendo? certo, tá, certo tava o pessoal de Velozes e Furiosos que sei lá, na primeira semana de março, eles falando, a gente tá adiando o filme pra abril de 2021. Eu lembro que na época eu falei, putz, meio exagerado, vocês vão adiar em um ano inteiro esse filme. E eu, tipo, não, eles tinham um profeta na produção, que falou, não, a gente vai ter que adiar isso um ano inteiro, porque os cinemas não vão voltar, ao menos que você seja um maluco que nem o Christopher Nolan, que quer matar todos os seus fãs colocando eles no cinema no meio de setembro. É verdade. Eu acho que tem que pensar mesmo. Tinha que gravar dois filmes de uma vez logo. Vai o 9, 10 e acabava, já fechava a decalogia, sei lá. Sei lá que porra é essa. Então tô vendo, né? Eles em japonês. E, primeiramente, cara, uma coisa que eu reparei, dentro da dublagem brasileira, o Hiei e o Kurama quase não falam gírias, porque o personagem também não dava brecha. Vendo o original, o Yusuke e o Kwabara, eles são muito, mas muito malandrões. Tipo assim, uma coisa bizarra, sabe? Tipo assim, eu ficava vendo o Coabo era falando, cara, um delinquente mesmo, então encaixou certinho. E o Coema também é engraçado, ele solta umas piadas e tal. Tudo bem que na dublagem brasileira tem um. É, vai falar, tem um jargão da dublagem que é caco. Eles jogavam muito caco nas falas, né? Então, tipo assim, preencher com alguma coisa e tal. É, mas vendo agora o original, né? Eu fiquei mais assim feliz com a dublagem brasileira. Tipo assim, pô, os caras acertaram bem mesmo. É, outra coisa de dublagem original era o Dragon Ball que eu tô assistindo agora. É engraçado que eu só comecei a assistir Dragon Ball em japonês no Super, né? Que a gente acompanhou e tal. Foi aquela porra emocionante, sabe? E, cara, foi foda. Toda vez que eu lembro daquilo lá, eu lembro da gente torcendo pro Goku lá no final. Ai, que saudade daquela época. E, porra, hoje, vendo o Z em japonês, eu tô acabando a saga do Saiyajin. Eu até pensei em fazer uma parada, mas não vai dar pra fazer isso. Eu teria que ter muitas pessoas querendo fazer isso e, tipo, não tem. Era comentar, igual o cara que o maluco que você tava escutando falar, porque, cara, tem muita coisa pra comentar da saga, tipo, isso é muito foda mesmo. Se não me engano, você ouviu um podcast que os caras assistiram. Sim, eu tava. Putz, eu esqueci o nome agora, mas o pessoal do Giant Bomb, eles estavam assistindo toda semana 5 episódios de Dragon Ball e comentando como eles assistiram 5 episódios. Eu parei no meio da saga do Cell e larguei pra lá, porque a saga do Cell é muito chata, caralho! Putz! Ela ainda não sei Isso qual é que é. porque eu tava assistindo a versão do Super, não, Do do Kai, Kai, né? que já era cortada, então. Eu acho que assistir aquilo no original deve ser uma pena. Uma pena. Ih! Como é que é? Enfim, deve ser uma punição fodida. Não era punição. Mas é uma penitência. Deve ser uma penitência. Era essa palavra que eu tava procurando. Mas deve ser uma puta de uma penitência, porque caralho, que saga devagar em que absolutamente nada acontece. E o que acontece é chato. Até agora, tá maneiro, eu tô gostando. Não tenho um problema com a Nozawa-san. É Nozawa, acho que é Nozawa. Porque eu acho que ela faz um trabalho muito maneiro, gosto muito da voz dela. Gosto dela no Gohan. A relação do Gohan com o Piccolo, eu senti mais. Me senti mais tocado pela relação dos dois. Tipo, a gente fala assim: ah, o Piccolo é o verdadeiro pai do Gohan e tal. Eu concordo, cara, mas o Piccolo ele judiou do Gohan, velho. Tipo assim, judiou pra caralho no treinamento e tal, e papapá. Tudo pra ele sacrificar e tal, né? Uma coisa que aconteceu. Sim, é porque eu acho que o. Porque eu acho que esse foi meio que o um momento de redenção do Piccolo, e do Piccolo se entendendo não mais como Piccolo da Imaô, mas o Piccolo que a gente conhece. Rápido, rápido, rápido, rápido. Cara, a parada mais nada a ver é quando o Piccolo fala assim: caralho, eu sou um alienígena. Claro, porra, tá verde, filha da Caralho, o puta. Piccolo descobrindo que ele é um alienígena é muito engraçado, do tipo, sério, cara? Assim, eu sei que tem uns bichos animal e tem uns dinossauros, esse não é exatamente o nosso mundo, mas sério? Até o Kami-sama não Sério? sabia. Eu falei: como assim, velho? Como é que tá o Kami-sama? Porra, tá o Kami-sama, porra, tu não sabe? Como assim, cara? Caralho, É achei bem muito engraçado engraçado. isso. Mas eu acho que o Gohan é o que traz muito dessa. Então eu entendo ele ser meio cruel com o Gohan no começo, porque ele não se importava com o Gohan no começo. No começo, o Gohan ele era os meios pro fim deles não morrerem pro Saiyajin. E durante o treinamento você vê ele se afeiçoando ao Gohan. Até que ele eventualmente vira o grande mestre e o verdadeiro pai do Gohan, enquanto o Goku meio que só quer lutar com pessoas mais fortes e se recusa a matar pessoas porque ele quer ver elas mais fortes para lutar com elas depois. E, tipo, caralho, Goku, isso deu Só certo tá uma vez com foda. Vegeta. Não, não quer dizer que vai dar certo de novo. Com Só todo mundo, para com né? isso. Tipo assim, até nas palavras, sabe? Tipo assim, a maneira como ele tratava o Gohan era, tipo, pesadíssima, sabe? Tipo assim, pesada pra caralho. E quando ele se sacrificou ali, eu fiquei assim, caralho, mano, que foda. Eu gosto muito do Piccolo, acho que Talvez dentro do Dragon Ball, acho que o Piccolo. Talvez ele seja o meu personagem predileto, cara. O Piccolo é Assim, foda. como do que eu revi, de novo, até a metade da saga do Cell, o Piccolo era com certeza o meu favorito. Quando eu era criança, meu favorito era o Goku, mas mais porque eu era uma criança. E eu sinto que, de novo, o Goku do Wendell Bezerra é um Goku muito diferente do Goku japonês. De novo, eu sinto que eu tô repetindo várias coisas que eu já falei ao longo desse podcast 500 mil vezes, mas eu sinto que o Goku do Wendell Bezerra tem um ar muito mais heróico do que o Goku imbecil que só quer lutar contra a pessoa mais forte. Talvez isso seja só minha memória falha de quando eu era criança, eu não sei, tem muito tempo que eu também não assisto Dragon Ball dublado. Mas. Então. E aí eu era criança, né? Eu gostava mais, sei lá, dessas coisas mais protagonistas, super forte, enquanto dessa vez, tipo. Não, o Piccolo é da hora. Uma coisa que eu acho muito interessante é ler, principalmente interpretações americanas, eu não sei o quanto teve disso aqui no Brasil, mas eu já vi que muitas pessoas nos Estados Unidos, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a dublagem americana, mas eles viam o Piccolo como o mais perto de um personagem negro que Dragon Ball tinha, de um jeito que tipo, eu entendo essa leitura, olhando em retrospecto. Porque, sei lá, e é muito estranho também dizer que, tipo, os protagonistas de anime costumam ser brancos, entre aspas, porque na verdade eles são asiáticos, eles só não parecem asiáticos, porque eu acho que principalmente os olhos são os traços que a gente no Ocidente mais identifica com o leste asiático. Eles não são traduzidos em anime, eles são na realidade o feito contrário, eles criam olhos 10 vezes maiores e extremamente arregalados. Então, eu acho que existe um pouco dessa coisa que é do tipo, a gente tem que lembrar que personagens de anime não são brancos. Exatamente. Exatamente. E quando eles são tipo, eles são personagens que vêm dos Estados Unidos e sempre falam com um sotaque muito engraçado e estranho. Ah, cara, eu não gosto de dublagens. E aí, ou é, sabe, tipo, se ele vai ser um personagem americano, ou ele é um cara branco-louro, ou ele é o um personagem negro. São as duas únicas opções de um personagem ocidental aparecer num mangá. Tirando coisa de esporte, de forma geral, que tende a ser mais. Principalmente, sei lá, Hajime no Ippo tem muita coisa de tipo, você vai agora enfrentar um cara da Rússia, você vai enfrentar um cara dos Estados Unidos, você vai enfrentar um cara. Eu não lembro mais exatamente de alguns outros lugares mais específicos, mas tem bastante outros personagens de outras nacionalidades. Eu acho que Haikyuu deve ter isso, porque Haikyuu terminou recentemente, mas eu sei que o Hinata veio jogar para um time brasileiro, então na última saga ele tá aqui no Brasil. Caralho, que foda. Então, a Júlia gosta, né, bastante de A Haikyuu. Júlia ama Haikyuu. É, pra mim é muito estranho o nome do cara, Hinata. Tipo, eu não consigo ler a Sim. parada e não pensar na Naruto, tá ligado? Eu lembro muito, eu lia muito, eu li Haikyuu até o ponto que ele tava na época, quando eu fazia exatas nas aulas de laboratório de computação. Porque eram só umas coisas tipo, eu entendi como eu fazia isso na primeira aula teórica, eu não preciso ficar prestando atenção, então deixa eu abrir aqui o mangá reader ou alguma coisa e ficar lendo Haikyuu enquanto o professor dá uma aula que eu não quero prestar atenção. É, então, Até que chegou o segundo semestre, o segundo laboratório, eu comecei a aprender HTML. HTML é muito chato Pô, HTML é que eu já facinho. não. Eu não sei. Alguma coisa no HTML eu não gostei. Enfim, foi um momento que computação e exatas de forma geral começou a cair das minhas graças. Então, eu lembro que teve um momento muito específico que. Foi uma das poucas vezes que eu fiz isso, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu não estava prestando muito atenção na aula, e eu estava conversando com um amigo meu, e aí a professora falou: se vocês querem conversar, vocês podem levantar e ir embora, e eu de fato levantei e fui embora. Bravo, bravo. Que foi um momento que eu falei: tipo, ok, computação não vai ser para mim, HTML tá muito chato. A própria aula de algoritmos 1, eu já não estava conseguindo acompanhar direito, não foi toda uma coisa tipo. Eu tento alguma outra coisa de exatas, computação está sendo para mim, isso porque era o segundo semestre. E aí depois de um tempo, pessoal, tipo, Ah, nada disso é pra mim. Eu não gosto e eu não sou bom em nenhuma dessas coisas. Sei. Eu também assisti umas paradas também nas aulas lá no ICER. Não vou mentir pra você, né? Em relação a esses animes de esporte, eu sinto falta de ver um anime de esporte, sabe? Tipo assim. Eu acho que ultimamente eu fico vendo muito esses animes assim mais o shonenzão, né? Tipo aqueles shonenzões do herói, etc. E o grupo de amigos, a porrada, a quest. E eu dei uma quebrada, eu quebrei esse costume meu, porque eu assisti um cara que, tipo assim, sei lá, talvez você fale que porra é essa, mas foi muito foda. É o Shimoneta. Você conhece Shimoneta? Não. É o Shimoneta to Yugai Nenga Somuzai Shinai Taikutsu no Segai. Que é tipo. Não, é que eu fiz uma vozinha aqui. Tem um post muito foda na página do Facebook que eu botei, que eu compartilhei esses dias, que é tipo assim, quando você se dá conta que cada língua que você fala, você tem uma voz diferente. Sabe? Tipo assim, realmente você faz uma voz diferente. Eu falei, cara, é verdade, velho. Tipo, tô falando japonês é uma voz, inglês é uma voz. Agora que eu tô estudando espanhol, é tipo uma voz totalmente diferente. Sim. Eu não consigo me levar a sério estudando espanhol fazendo os exercícios, cara. Eu sempre acho que eu sou tipo um traficante. Mas É, é. mas tem muito disso. Sabe, e eu acho que isso tem muito a ver com o que você escuta da outra língua, sabe? Tipo, quando eu vou falar alguma. Quando eu falo o título de alguma coisa aqui em japonês, eu geralmente tendo a falar de uma forma mais pausada e devagar, como se fosse uma coisa mais solene. Quando eu falo inglês, eu tento simular um sotaque britânico. Então, eu abri a Wikipédia de Shimoneta e a imagem é uma garota usando um casaco e só isso, e tem uma folha de alguma coisa caindo que tá tampando as partes íntimas dela, e eu não sei do que isso se Então trata. vamos lá, vamos explicar Shimoneta para todo mundo. Shimoneta é uma parada que eu gostei pra caralho porque ela conversa com o Japão do dia de hoje, né? O Japão é um país que ele é muito avançado tecnologicamente, mas ainda tem coisas que estão bem atrasadas e tem muitas contradições, né, no Japão. Nós temos um país onde a pornografia nós temos as genitálias censuradas, então. Olha que legal! É legal assim, curioso, né? A bucetinha e a piroquinha fica censurada, mas o cozinho não. Caralho, como assim? Tu tem um Então, mosaico! não, assistindo o VideoQuest de Boku no Pico, Caralho, que Boku no merda! Pico, eu acho que é isso. E não, eu descobri porque uma coisa que eles comentaram é sobre por que às vezes o ânus ele era censurado ou não. E ele é censurado quando ele vai ser usado de forma sexual. Se ele não vai ser usado de forma sexual, ele não é censurado. Exatamente, tem isso. Ele tá lá, tipo assim, ele tá rolando um sexo lá. E na posição, dá pra ver o cozinho? Tranquilo, não tá sendo penetrado, não tem isso. Então a gente tem um país onde tem a censura, né, da pornografia, de uma certa maneira. A gente encontra no Japão filmes pornôs, assim, que são bem bizarros. No mundo todo tem filme pornô bizarro, mas tipo assim, filme pornô que no título, assim, pelos. Pubianos visíveis. Isso mesmo, sabe? Pelos pubianos visíveis. Porque, tipo, como tem os mosaicos, não dá pra ver. Então tem um vídeo, um pornô que é pelos pubianos visíveis. Então a gente tem um país que consome muita pornografia, como vários países do mundo, consome pra caralho. Já tem a minha história no podcast aí, no episódio, que eu fui no sex shop. Um país consome. Episódio 5, eu acho. Acho que é mesmo. Que um país consome muita pornografia, só que. É meio careta. E Shimoneta é o quê? Você deve assistir esse anime, é muito foda. É um Japão onde. Ah, Shimoneta, o significado dessa expressão é tipo. Seria putaria, falar putaria, sabe? É, aqui na Wikipedia tá falando: Shimoneta is a Japanese word for vulgar slang, dirty joke, blue joke or erotic topic. Exatamente. Então, a melhor tradução do Rafael é putaria. É porque no anime ficou traduzido como piada suja. Não, não é piada suja. É porque a piada suja é uma tradução horrível para dirty talk, ou coisa assim. Dirty joke. Então, assim, a putaria. E a putaria tá proibida no Japão. Então, a galera usa tipo um colar. É um colar? Acho que é um colar. Se não me engano, é um colar ou uma pulseira. É um colar. Que se você falar alguma merda, uma putaria, vem a polícia lá da extrema direita, tá ligado? Conservadora, e prende você e tal. E existe um grupo de amigos lá, né? Liderado pela essa menina da calcinha na cabeça, que quer libertar o Japão dos grilhões desse conservadorismo. E é um tópico assim que você olha assim, porra, maneiro isso aqui, eu gostei, comprei a ideia desse anime. Só que, pô, você olha, porra, a menina lá, toda de branca, com a calcinha na cara e tal. Mas assista, assista porque é muito bom mesmo. Conversa muito com o Japão de hoje em dia. Eu dou exemplo dos meninos, né, que moravam comigo. E muitas vezes, quando a gente. Ah, brasileiro conversa de sexo assim abertamente, né? A gente conversa, e às vezes pra gente assim é mais fácil. Para eles é mais difícil, né? É mais difícil. Às vezes eles acham que estão fazendo algo errado. E é legal porque pega essa contradição mesmo no Assim, Japão. eu só quero acrescentar que você claramente fala da perspectiva de alguém que não estudou por 8 anos numa escola católica. Eu compreendo eles um pouco mais. Ah, eu só quero corrigir, foi o episódio 7, não o episódio 5 que você falou da Sex Shop, de 7 andares. O despertar da Zelda Tona. É, Zelda Tona voltando, exatamente. sendo citada várias vezes hoje. Deus, aquele episódio foi longo. Pra você ter uma noção do nível desse Japão utópico, né? Onde as pessoas não. Distópico. O que é a diferença do distópico utópico? O tópico é ideal, distópico é o contrário de ideal, é o É o pior que pode. tipo Mad Max. Tipo, é porque utopia vem lá do livro do Thomas Lalak, isso, Thomas Moros. Moss, que a gente leu, que é insuportável. E aí, distopia é porque o dis do grego significa ruim. Ah, faz sentido. Então, utopia é lugar. Então é o lugar ruim. Então, ao contrário da utopia, que é o lugar ideal, a distopia é o lugar ruim. O Bad Place, se você assistir Ah, The Good Place. beleza, distopia. Isso é uma coisa importante para as pessoas. Não, não corte. Então, esse Japão distópico, ele chegou num nível onde as pessoas meio que não sabem, sei lá, como as crianças, né? Tipo, não sabem como os bebês são feitos, sabe? Não sabe qual é a situação, como o sexo acontece. Então a gente tem esse grupo que sabe, esse grupo que tem acesso ainda às algumas revistas, alguns vídeos pornôs, imagens que foram aniquiladas no Japão. Então assim, tem lugares secretos onde esses livros, esses mangás, pornôs foram escondidos. Existe um grupo que sabe disso e quer que o Japão volte ao normal e tal. Aí tem uma personagem que o cabelo dela é em formato de peru. Tem várias brincadeiras com os órgãos sexuais. Eu achei legal porque não é um ecchi. Não é um ecchi. Eu achei assim, eu achei que eles pegaram perdão, o tema sexo, né? O tema sexualidade, e trabalharam muito bem com a comédia muito forte, né? Comédia muito forte, trabalhando todos os lados da sexualidade, né? Tem um momento do anime que um personagem super bruto teve acesso a uma revista, a gente chama em japonês de BL. BL. O Ero é o Ah, L. sim, BL. É Boys Love, é uma coisa assim, né? Que Sim, Boys Love, BL. é o BL, o famoso BL. Não, não é o beijo de língua, é o BL. O BL. E ele, porra, teve acesso àquilo e ele começou a se sentir atraído pelo protagonista. Aí teve, por exemplo, algumas meninas que tiveram acesso a um material pornográfico e abriram a mente e tal. Então, assim, apesar de parecer um besteirol, parecer tipo um anime fútil, foi uma das paradas assim que eu assisti ultimamente que eu falei, caralho, é maneiro, apesar das piadas e etc e tal, é uma parada assim que foi valeu a pena assistir, sabe? Assim, eu recomendo. Principalmente para quem quer ter um maior contato com essas contradições do Japão. É um anime meio. Ele é conhecido. É e não é conhecido, né? Ele é e não é muito conhecido. É, eu sinto que eu já ouvi alguém falar sobre ele, mas eu não lembro quem. Porque alguma coisa. Eu lembro. Ou talvez eu esteja pensando de algum outro anime, mas eu lembro de alguém falando de algum anime que trata bastante sobre sexualidade, e a ideia de sexo, mas de uma forma não objetificando os personagens, mas de falando desse assunto e de como isso é interessante para um cenário em que as pessoas do Japão estão perdendo um pouco de contato com Isso o mesmo, bem. sexo fora da ideia do ecchi e do hentai e da pornografia, e que tenta trazer isso como uma coisa não educacional, mas que é um pouco mais madura. Mas eu Exatamente. não sei se é exatamente esse mangá e anime ou se é outro, eu não sei. Eu chutaria que é o J-Cast, mas eu tô olhando aqui a lista dos últimos J-Casts e eu não tô achando. Então, Então, não, pode eu ter acho que sido algum o outro outro lugar. lugar. Então, o Shimoneta, ao meu ver, tem experiência, muitos animes, né? Ele não é apelativo, ele não traz esse lance do ecchi, sabe? Ele tem os seus elementos lá. Tem uma parada legal que essa menina que tem uma calcinha na cara é a protagonista, né? Ela é tipo uma heroína, né? Aí ela tem um. Acho que o pai dela projetou uma parada no celular que quando ela ativa, durante acho que 5 minutos ela pode falar Shimoneta, pode falar putaria. Aí tem um grito de guerra, ela, assim, isso faz mais sentido para quem estuda japonês. Mas eu já expliquei isso no podcast, que a palavra boceta, boceta, não é buceta, gente, é boceta, boceta, e pênis é censurado no Japão. Então, assim, por exemplo, a palavra pênis em japonês é chinko ou ochinko. Quando eles colocam na televisão, chinko tem três fonemas. Eles colocam, por exemplo, tin, um fonema, aí coloca uma bolinha para indicar a censura e o ko. Então, assim, as palavras são censuradas. No anime, o grito de guerra dela é tipo, piroca! Ela grita, né? Ochinko! Por quê? Porque é uma parada que, pra gente, pra nós ocidentais, não faz sentido. Caralho, peru, buceta, cu, peito. Eu sei que não vou ficar falando toda hora, mas assim. Tipo assim, é uma palavra, gente, sabe? Assim, de novo, a escola católica tem algumas dessas palavras que eu tenho dificuldade de falar. Então, Aí, ó, aí, ó. eu só acho que o futuro distópico do Japão desse anime é que ele virou uma escola católica. E é isso, saca? Do tipo, ah, é a minha vida. Eu me sinto desconfortável falando. Eu não tenho um termo que eu não ache que eu consiga falar naturalmente sobre a genitália feminina. Eu sempre fico pensando três vezes se eu quero falar que nem um médico ou se eu quero falar como se eu estivesse cantando funk. Então eu já entro tipo, sabe, não tem nem bom, sabe, não tem tipo pinto. Que é do tipo, ok, ele é um termo meio neutro, ele não é a coisa mais baixa que você pode falar, mas ainda assim não parece que eu tô indo num médico. Eu não sei. Mas é muito engraçado porque eu tava lendo o Memórias Póstumas de Brás Cubas e nele o Machado de Assis usa a palavra boceta no sentido original dela, que é uma bolsa, que é um lugar onde você coloca coisas, que eu consigo entender como ele foi corrompido pro termo mais comumente usado agora, mas foi meio engraçado porque eu tenho a mentalidade de alguém de 12 anos que riu quando viu alguém usando essa palavra. E que tinha um relógio de bolso dentro de uma bolseta, e foi tipo, ok, eu preciso rir disso, porque esse é um contexto muito diferente de quando o Machado escreveu isso em 1880. Algumas coisas engraçadas, né? Tipo, alguns objetos que para pessoas normais, né? Pessoas normais, tipo, indicam algo sexual para alguns alunos, eles não entendiam que era aquilo, sabe? Tipo, para mim, pô, isso é uma parada sexual, eles não entendiam. O lance da sociedade atual, né, japonesa, a gente tem, assim, fetiche, eu acho que é uma coisa legal, tem que ter fetiche dentro da lei, né, pelo amor de Deus. Você gosta de pé? Legal. Gosta de mão? Gosta de mão? Gosta de orelha? Delícia. Gosta de pescoço? Vai em frente. O japonês tem muita tara e tal, BBB, bababá, mas, como você falou, isso está sendo constatado que está existindo um afastamento, né, dos japoneses, da vida sexual, digamos assim. Os caras, eles já não fazem muito sexo, já não tem muito filho e ainda tem os problemas de relacionamento, né? O lance do medo da rejeição. Eu acredito que não passa muito pelas mulheres. Eu acho que as mulheres japonesas são muito fortes. Mas mais pelo homem japonês, sabe? Tipo, ele não tem confiança e ele não tem culhões, né? Eu dei essa palavra, mas tem que falar culhões pra encarar um não. Encarar um não, sabe? Tipo assim. Aí ele prefere. Sabe o lance da honra? Tipo, eu prefiro não me declarar pra menina que eu gosto, porque se ela negar, vai ser algo muito ruim pra mim, sabe? Tipo isso. E por conta desse tipo de relacionamento, o cara prefere comprar uma boneca, casar com a boneca, ou comprar um jogo de simulador de namoro e tal, que é mais fácil pro cara, né? Então, assim. Eu não sei se. Esse será o futuro do Japão, espero que não, né? Porque seria muito bizarro pra caralho. Mas fica aí a dica pra galera: Shimoneta, pode ir que é sucesso total. 12 episódios, engraçado pra caralho, musiquinhas engraçadas. Vai assistindo um pulo. Shimoneta é muito. Interessante. Então, o fato é que eu uso um aplicativo que chama Skoob, que é livro, que é book de trás para frente, que ele é tipo uma rede social para você registrar sua leitura e o que você está lendo e em que parte do livro você está e tal. E aí ele tem uma opção que você faz meta de leitura. E aí eu coloquei todos os livros que eu quero ler esse ano. São 27, eu acho. 30 agora, não lembro, enfim, tanto faz. E aí ele calcula, tipo, ah, então você precisa ler, sei lá, eu preciso ler mais 10 mil páginas, alguma coisa assim, sei lá, eu não sei, não tenho os números exatos. O que eu tenho exato é que, tipo, ah, de acordo com a, porque aí ele pega o número de livros, de páginas que eu tenho que ler até o ano acabar, e divide pelo número de dias que o ano tem até o ano acabar. E aí ele me fala, tipo, ah, pra você ler isso tudo, você precisa ler. Eu tenho que atualmente ler 45 páginas por dia para ler isso tudo, para terminar isso tudo antes do ano acabar. Aqui, eu li 12 livros de 30, que é 40%. Eu li 5.203 de 11.365 páginas. O meu ritmo está sendo 23 páginas por dia. Isso conta todas as vezes que eu não li ao longo do início do ano, e eu preciso ler na média de 45 páginas por dia para ler tudo que eu, toda essa porrada de livro que eu quero ler. Então como eu tenho focado muito na parte de livros, eu não tenho lido tanto mangá, mas eu queria voltar a ler One Piece. Eu queria começar a ler. Eu não sei como pronuncia, porque tem um X e eu não sei se o X é mudo, eu não sei se o X, que nem o de Hunter x Hunter, eu não sei se é só um X, eu não sei se o X é verso. Mas eu acho que é versus, que é o Spy versus Family, ou Spy x Family, ou Spy Family. Spy Family. É Spy Family. Acho que é Spy que é dos espiões, não é isso? Da família? Sim, Pode. eu ouvi um pessoal falando muito bem, e ele parece bem divertido. Eu tenho ele no meu tablet. E eu queria também, eu acho que chama Chainsaw Man, que é outro mangá da Jump que também tá fazendo algum barulho, e que ele parece, esse Chainsaw Man parece só ser muito louco. Eu não faço ideia do que ele se trata, mas todas as imagens que eu vejo dele, de pessoas compartilhando ele no Twitter, é sempre umas coisas muito bizarras. É sempre de tipo, ah, tem um tubarão com seis olhos, e tem o cara tem uma chainsaw, que eu esqueci agora qual que é o nome em português, Isso. na Motosserra, cabeça. motosserra não? É uma motosserra. Então ele parece só ser bizarro e esquisito de um jeito divertido, que eu vejo as pessoas comentando no Twitter de um jeito que eu, de novo, não sei do que se trata, porque o Spider-Verse Family eu sei que é uma coisa meio tipo, ah, eu acho que o pai é um assassino e a mãe é uma espiã, só que um não sabe disso. É meio que o Senhor e Senhora Smith japonês. Só que esse eu não faço ideia do que se trata, eu só vejo as pessoas compartilhando o print no Twitter e ele é muito bem desenhado e bem sanguinolento de um jeito que parece engraçado. É, eu acho que a temática espionagem seria algo legal, assim, né? Foge do basicão, assim. Agora deu vontade de dar uma olhada. Só tem quatro volumes, então dá até pra ler. É, ele tá bem no comecinho ainda. Então. Porque é uma coisa que eu tava até me perguntando, sabe, o que que a Jump tem agora? Sabe, eu sei que a Jump A tem. Shonen Jump, você tá falando? É. Opta. A Shonen Jump. Eu sei que a Shonen Jump tem One Piece, tem Boku no Hero, e aí tem o Chainsaw Man e o Spy X Family. E aí eu não sei, sabe, eu tava pensando nisso quando o Haikyuu acabou, eu, tipo, o que tá fazendo sucesso na Jump? Porque o Kimetsu no Yaiba ou acabou ou tá acabando. E aí eu tô pensando, sabe, tipo, ah, eu já tô quase que. Tenho. Acho que acabou também o Promised Neverland. Então, até as coisas que que eu não acompanhei, mas que eu sabia que eram os grandes nomes da Jump, já estão acabando de um jeito que é tipo. Eu não sei. Eu acho que O Black o Clover tá. spin-off de. Black Clover Ah, é, tá. Black Clover existe E ainda. aquele lá do Doutor, não sei o que lá. Doctor Nantoka. Dr. Stone? É, também tá na Shukan Shonen Jump. E aí, eu acho que o mangá novo do Kubo tá pra estrear? Eu acho. Vamos ver o que é o Wikipedia. Hunter x Hunter ainda existe, mas Hunter x Hunter lança quando o Togashi. É, o Burn the Witch tá pra estrear esse mês, em agosto. Quando em agosto? A Wikipédia só tá falando de agosto. Obrigado por nada. Não, 24 de agosto. Então semana que vem estreia esse mangá que é um spin-off de Bleach. Que eu não sei se você viu, mas em 2018 o Kubo ele lançou esse spin-off que era Burn the Witch, que eram umas bruxas e tal. E aí no final do capítulo você vê que elas fazem parte da Soul Society do Ocidente. E ele se passa na Inglaterra, então ele meio que se passa no universo de Bleach, o que é estranho. Mas vamos ver o que o Kubo vai fazer. Eu não sei se eu vou ler isso, não. Eu li o One Shot porque eu gostava muito de Bleach quando ele era bom. Ele tem uma coisa muito nostálgica para mim, mas eu não sei se eu vou ler um mangá inteiro. Aquele Samurai Ace do Kishimoto, eu acho que ele estreou e acabou já. Essa Eu não porra deve vi ter ninguém acabado. falando. Então, eu consegui ler sei lá, no máximo acho que cinco capítulos, talvez. Dropei legal. Achei meio. É, ele tem cinco volumes, aparentemente. Se tem cinco volumes, eu li três, porque eu não li tudo, não. Eu li, tipo. É, mas eu não tô achando quantos capítulos. Ah, volumes, né? Ah, tá. Beleza. É. Volumes. É, porque, tipo, realmente, eu não gostei não, né? Tipo, é meio zoado. Eu queria assinar algum serviço de mangá, tipo Netflix de lá, só que tem uns problemas, assim, que eu acho com a interação do Ocidente com o Oriente, que eu fico muito puto. O Oriente, no caso, o Japão. Porra, eu tenho lá minhas paradas certinho e tal, cartão de crédito na porra do aplicativo. Ah, você não está no Japão. E esse serviço, porra, pelo amor de Deus, libera aí pra mim, porra. O Netflix também, a Amazon Prime, vários filmes e programas que eu quero assistir, eu não posso. É, você ia ter que assinar um VPN, provavelmente. Tentei instalar uns grátis, mas não funciona não, essa porra. É, Amazon, filha da. eu lembro que há um tempo atrás, tinha um VPN gratuito. Não era nem um VPN, ele era um. Ele era uma extensão de browser que você colocava no Chrome ou no Firefox e que ele enganava pelo menos a Netflix, mas a Netflix parou de cair nessa. E eu fiquei tipo, ah, eu gostava de assistir coisas da Netflix americana. Mas isso era numa época que existia um gap maior do que tá na Netflix americana e na Netflix brasileira. Agora tá mais Porque ainda aproximado, né? existe, mas não é tanta coisa. E eu sinto que a Netflix brasileira ela tem sido melhor do que a americana, justamente porque tem menos serviços de streaming. Então, por exemplo, como não tem a HBO Max, todos os filmes do Estúdio Ghibli estão na Netflix brasileira. Do Ah, jeito que não tá na americana. americana. É, nem na japonesa, minha amiga tá puta. Ela não pode assistir, tá ligado? A lenda de Aang entrou só mês passado na Netflix, americana, e ela já tava na brasileira há algum tempo. A lenda de Korra só vai entrar esse mês e já tava na Netflix brasileira há muito tempo. Então, na maior parte das coisas, eu tenho sentido que a Netflix brasileira tem sido melhor. Mas assim, não muito, eu não tenho usado. São 43 capítulos de Samurai Age. E quem desenha não é o Kishimoto, é um cara que chama Akira Okubo. Ah, o Kishimoto já desistiu da vida já. Ele tava escrevendo. Ah, eu acho que se você escrever um dos mangás mais populares no mundo, eu acho que você tem o direito de trabalhar menos se você tiver um assistente que vai querer. Vai desenhar para você. Eu sinto que o Togashi tinha que achar alguém para desenhar para ele. Ele só escreve o mangá e deixa alguém não lançar aqueles rabiscos incompletos que ele lança às vezes. E sei lá, o Kishimoto ainda tá. Provavelmente deve estar tá ganhando parte residual de royalties que vem de Boruto. Ah, com Eu espero, certeza. assim, a maior parte ainda deve estar indo para Shueisha, mas eu espero que o Kishimoto esteja recebendo alguma coisa e que ele não esteja precisando se matar de trabalhar. Mas eu não sei, é o Japão, é estranho. Ah, se matar de trabalhar, ele deve estar, mas ele deve estar tão quanto na época do Narutão, né? Ele deve estar mais de boas. Mas ele atualmente não tá fazendo nada. Então ele deve estar preparando alguma coisa, eu não sei. Você falou. Mas. Ah, mas. Ah, não, eu ia mudar um pouco, porque eu não sei se você viu que parece que tá o. A Crunchyroll vai ser vendida? Você tá acompanhando isso? Caralho, como assim? Você. Pra Sony. Então, porque quem é a dona da Crunchyroll é a AT&T, e eles estão com uma dívida. A AT&T é uma dessas grandes empresas, quando você vai ver. Ela é dona de meio mundo, sabe? Tipo, ela é dona da Warner, Sei. ela é dona do Crunchyroll, ela é dona da HBO. Então ela é dona de um monte de coisa. Tanto que, por exemplo, ela tá com a dívida de sei lá quantos bilhões de dólares, ela tava pensando em vender a WB Entertainment, que são os estúdios da Warner Bros. Que fazem jogos dele. Então é tipo a WB Montreal, que fez o Batman Origins, é a Rocksteady, que fez a trilogia Arkham Asylum City Night, a Monolith, que fez Just Cause e Mad Max e. Eu acho que é. Pera. A Monolith com certeza fez o Shadow of Mordor, Shadow of War. Eu acho que é eles que fazem também Just Cause. Ou não, ou talvez eu esteja errado. Não é eles que fazem Just Cause. Então quem faz Just Cause? Quem faz Just Cause é a Avalanche. Ok, então a Avalanche eu acho que também é da WB, eu não tenho certeza. Mas eles estavam. A NetherRealms, que quem faz Injustice e Mortal Kombat. Tudo isso, todos esses estúdios faziam ou fa fazem parte da WB, e aí estavam tendo rumores de que a WB ia vender a parte interativa deles. Não, a Avalanche não é parte da WB, eles só fizeram Mad Max para a WB, mas eles estavam com esses rumores de que eles iam vender. Aparentemente teve uma. Eles fizeram uma coisa que dava. Uma reunião que deu a entender que eles não iam vender mais, mas tem o rumor de que eles iam vender a Crunchyroll pra Sony, que é quem tem o serviço do Funimation. Crunchyroll. Mas aí eu não sei como que isso afetaria o Brasil. Mas é, parece que a TIT tá querendo vender o Crunchyroll por 1,5 bilhão pra Sony. Porque a Sony já tem, de novo, o Funimation e eles estão fazendo um grande conglomerado de vários animes. Mas ao mesmo tempo tem muitos animes que são da Crunchyroll que estão indo pro HBO Max, que é o serviço de streaming lá da HBO. Que é mais ou menos o que tá acontecendo, sabe? Tipo, eles provavelmente. Eu não sei se é esse final de semana que vai ter o DC Fandom, mas que é esse grande evento da DC que eles provavelmente vão cancelar o serviço de streaming da DC e vai tudo de lá pra HBO Max. Então eu acho que eles vão tentando consolidar tudo deles num serviço só. Pô, é Então foda, eu isso não é sei foda, exatamente o que não, vai acontecer. caralho, eu gosto da Crunchyroll porque, tipo assim, dá pra assistir Piratão? Dá, mas a satisfação de chegar no sábado à noite, depois de um tempinho, tipo, delay, né, o gap é muito curto, já assisti o meu One Piece, não, porra, vai ser foda, porra, agora fodeu, é complicado, cara, é complicado mesmo. Você falou dos filmes, né, do estúdio Ghibli que tá no na Netflix, né? No Japão o pessoal não tem acesso, não, tá ligado? E eu tenho que assistir esses desenhos, esses filmes, porque como eu tô fazendo aula agora de história do Japão, história antiga, né? Pré-história do Japão, mais antiga. Quando eu tava lá em Kanda, eu fiz. Porra, não lembro, acho que de Edo pra frente. Então, assim, tem uns filmes do estúdio Ghibli, que é alguma coisa Hime, Mononoke? Mononoke Hime, É, acho que precisa de uma nota. Mononoke Hime, que tá num período desse aqui, que acho que é o Muromachi, se não me engano. Uma coisa que eu não sabia, cara, que eu acho muito foda, no primeiro período da periodão histórico do Japão, é o período Jomon. De 8 mil antes de Cristo até 300 antes de Cristo. Tipo assim, cara, olha que doideira, o Japão é doido. Tipo, no norte do Japão chegou um povo lá, primeiramente lá, 25 mil anos atrás chegou um povo lá, nananana, e esse povo tava lá instalado no norte do Japão. Depois de um tempo chegou, tipo assim, eles vão pensar, essa história é pré-história, né? Tipo, caçadores, grandes animais, pá, pá, pá. Divisão da carne, divisão da comida pra galera, casinhas de palha. Depois de um tempo, chegou uma galera vinda da região ali onde é a China, hoje em dia, Coreia, que são os Yayoi. Yayoi. E esses caras, eles tinham. Vou falar de cara, etnia, sei lá, essa galera, né? Tinha um domínio da agricultura e algumas coisas que a galera de Jomon não tinha. E durante muito tempo, tipo assim, esses dois povos, né, esses dois grupos de humanos, eles viveram lá, dividiram o Japão. Só que, tipo assim, esse lance maneiro do civilization, tá ligado? Parada que, assim, sempre, como é que fala? Sempre upa a sua tecnologia, né? Por favor, que senão vai dar merda. Tipo, a galera que tinha tecnologia dominada acendeu, tá ligado? Tipo, e a galera que tava lá, tipo, caçando mamute, se fudeu. E eu não sabia disso, dessa pré-história do Japão e tal. Tem uma coisa muito engraçada que a gente. Agora virou a história do Japão. Uma coisa muito engraçada que nós temos no Japão, assim. O Japão, ele vende a ideia de ser um país homogêneo, né? Aqui é o Japão, todo mundo é japonês, blá, blá, blá. Que a gente entra na conversa sobre, no problema sobre o que? Racismo ou xenofobia? É a minha opinião, né? Pela minha experiência. O pensamento japonês, ele é diferente dos outros povos, porque no Japão só tem japonês. Os estrangeiros são, acho que é 1, 2% no máximo. Então, Não é você é negro ou você é branco, você é estrangeiro, tá ligado? Tipo isso. Quando existem esses casos, eu creio que não seja mais algum tipo de xenofobia, etc e tal. Não é não racismo. Então, assim, dentro do Japão, apesar de vender essa ideia, né, de homogeneidade, nós temos grupos ao norte, né, e até ao sul, né, no, em Okinawa. Okinawa é uma ilha, fica mais perto de Taiwan, se não me engano, do que do Japão, que é um território japonês, que era um reino, que chamava Ryukyu, que a galera do norte lá tem mais, tipo, descendência dessa galera Jomon, dessa galera que estava no Japão primeiro. Então, assim, até dentro do Japão existe ainda uma divisão, digamos assim. Aí eu não sei por quê, eu não vi Naruto até o final, mas eu fiquei pensando assim, caralho, tipo assim, dois povos diferentes. Aí no Naruto tinha também essa parada de. Não era povo, mas era de clã diferente, né? Me ajuda aí, você que é Naruto aí, era o. Era o do Hashirama e o Uchiha. Então, assim, eu falei, cara, será que o Kishimoto tentou fazer alguma referência desse lance de, tipo assim, a gente tem aqui um território, temos dois povos diferentes e tal, mas que trabalharam juntos por um momento, depois houve uma divisão. Então, assim, nós temos até hoje uma galera que fica mais ao norte, em Hokkaido, Aomori Ken, Aomori Ken, que ainda tem uma ancestrais, né? A gente tem até o povo Ainu, né? Que tem no mangá, leiam por favor, assistam o anime, é Golden Kamui, Golden Kamui. E dentro dessa galera do norte, existem práticas no shintoísmo, né, que é a religião japonesa mesmo, né? Os budistas só vão chegar no Japão bem mais para frente, né? A galera que veio lá da Coreia e da China, que são práticas muito semelhantes a desses povos ao norte, sabe? Desse lance de respeitar a natureza, de ter uma relação íntima com o que está ao seu redor. Do divino estar presente nas coisas simples, e o respeito ao a gente chama de Midori, né, ao verde, né, à natureza. Então, assim, nossa, deu um parênteses para aula de história do Japão, mas é bom porque Não, tem que sim, falar, é bem legal. tem que falar. E tem muitas coisas. Acho que nos próximos programas eu vou dando alguns pitacos sobre história do Japão, que é interessante. É interessante falar também, porque a proposta do podcast era dois Sim. lances da JF. Mas se Deus quiser, quando eu voltar, vai ter mais esse lance do, né, do correspondente. Sim, e eu acho que essa coisa de respeitar muito a natureza tem. Ele é um dos grandes temas do Miyazaki como um artista, sabe? Do tipo. Todos. O ponto em comum que existe na maior parte. Assim, eu acho que o único filme dele que não tem esses três especificamente é a importância da natureza, sabe? Tipo, uma mensagem extremamente ecológica, uma protagonista feminina. E aviões. Mentira, tem alguns outros que não tem, sabe, tipo, Princesa Mononoke, apesar de que a gente vê tudo da perspectiva de um cara, a Princesa Mononoke é a personagem mais importante. O Porco Rosso, o protagonista é o Porco Rosso, ele é um homem que foi transformado num porco. Tinha um eu não sei se o loja de vendas de Kiki tem algo mais ecológico, provavelmente tem, mas sabe, faz parte muito das coisas dele. Ele gosta muito de avião, então tem avião em tudo, é incrível. Tanto que o último filme Sim. dele, que é, eu esqueço o nome, que é um filme que eu meio que não gostei quando eu assisti, ele é sobre o cara que criou um dos primeiros aviões do Japão, que acabou sendo um avião usado na Segunda Guerra, então tem toda uma coisa sobre isso no filme. Mas eu acho que você devia ver pelo menos Princesa Mononoke, que você vai ver também muito de como esse filme foi uma inspiração muito grande pro Breath of the Wild. Saca? É muito claro o como que o pessoal da Nintendo tentou pegar a vibe desse filme especificamente. Eu acho que eles tentaram, de forma geral, pegar a vibe do Ghibli como um estúdio, mas principalmente de Princesa Mononoke, que tem muito do foco em andar de cavalo e no foco em lutar contra a corrupção, e de proteger a natureza contra essa força maligna causada pela ganância, e muito arco e flecha. Então, é bem interessante. E eu acho que, sabe, tem muito disso que provavelmente vai ter na continuação do Breath of the Wild também. A Princesa Mononoke começa com o Ashitaka sendo. Ele tá protegendo a vila dele, que tá sendo atacada por um javali gigante que foi corrompido pela. Tem uma força. Tá corrompendo a natureza dos animais no filme, e aí tem esse javali que ataca ele, e ele acaba com um braço dele infectado pela corrupção, da mesma forma que no trailer do Breath of the Wild 2 a gente vê um dos braços do Link ser infectado pela aquela energia verde que tá saindo do corpo do Ganondorf. Então, você consegue ver que até na continuação eles ainda estão bebendo muito dessa água, e eu sinto que dos jogos que eu já joguei, eu acho que talvez existam outros jogos que consigam captar essa essência. Eu sinto que o Zelda, esse Zelda especificamente, é o que melhor pega a essência desses cenários naturais muito bonitos e de você só olhar para o horizonte e ver uma cena foda, que tem muito nos filmes do estúdio. De forma geral. Então, sabe, e eu digo isso como alguém que jogou os dois Ni no Kunis. O primeiro teve participação direta do Estúdio Ghibli. O segundo não teve mais o diretor de animação e cara que fez o design dos monstros. Ele é um ex-funcionário do estúdio. Então você vê que existe DNA direto do estúdio para os jogos, mas eu sinto que eles não capturaram tão bem a essência. Sabe, tipo, visualmente você vê as cutscenes em anime de. Do primeiro Ni no Kuni, claramente são cutscenes feitas pelo Estúdio Ghibli, mas de forma geral o jogo ele não tem a sensação de um filme do Estúdio Ghibli. E eu acho que tem várias. Eu já vi várias pessoas falando tão cansadas de jogos tentarem pegar essa essência e falharem miseravelmente. Eu sinto que a maior parte dos que tentam não conseguem. Ao mesmo tempo, é uma barra muito alta de ser alcançada, sabe? Tipo, é provavelmente o segundo. Maior estúdio, segundo em questão de prestígio, talvez até o maior estúdio de animação do mundo, sabe, disputando talvez com a parte mais clássica da Disney. Então é complicado e é difícil. E o Miyazaki criou um nome muito grande para ele mesmo, de um jeito que o estúdio meio que acabou quando o Miyazaki falou que ia se aposentar, e aí quando o Miyazaki falou que ele vai fazer mais um filme, o estúdio voltou a existir, de um jeito que é do tipo estranho. Bom acabar por cima, né? Do que, sei lá, acabar decadente, sabe? Sair quando tá tranquilo. Eu acho que é interessante. Eu tô na vibe de assistir esse filme da Mononoke Hime, porque dentro desse comecinho da história do Japão, a gente tem a figura da princesa. Princesa não, Rainha Himiko, né? Tipo, no século 3, tipo assim, a gente não pode falar em Japão, né? A gente tem um reino assim gigante chamado Yamatai. E quem administrava esse reino, né? Quem que era quem que, nossa, quem que é administradora? A rainha, né? Era a Himiko, né? Que ela era tipo uma sacerdotisa, né, também. E eu tô nessa parada de mulheres fortes porque tipo, só falando da Himiko. Tipo assim, ela era fodaça, tipo, ela mandou, tipo, mensageiros pra China, foi reconhecida como um reino, sabe? E naquela época tinha o lance do sinocentrismo, sabe? Tipo, a China, a gente, o pessoal usou a China e tal, blá, blá, blá, né? Coronavírus, né? China comunista, não, mas a China, cara, ela é milenar, velho. A China é foda, tipo, foi um Sim, império é. picão, tá ligado? Então. Tanto que eu tenho muito interesse em ler. E a foto que não é traduzido para português, então eu ia ter que pegar uma tradução para inglês. Quer dizer, eu já tenho até no meu Kindle em inglês uma tradução que é o A Lenda dos Três Reinos, Ah, pode crer, pode crer. que é meio que essa mistura de mito com história, sabe? Tipo, é uma versão exagerada da. A comparação que eu acho que eu vi que faz mais sentido é que é tipo a Ilíada da China, porque é essa mistura de uma guerra que aconteceu de verdade, com vários elementos fantásticos, que conta meio que parte da história fundamental da China, de um jeito que é tipo, ah, é essa. Coisa, essa grande peça da literatura que é muito importante, mas ao mesmo tempo ele é gigante e mega complexo, então eu nunca parei pra de fato destrinchar. Eu só conheço as coisas tipo, ah, tem um cara que chama Liu Bu, e por algum motivo as pessoas no Twitter estão sempre falando dele. Eu sei que tem um maluco que, de acordo com o livro, ele leva uma flechada no olho, ele tira a flecha com o olho e come o próprio olho, que é extremamente metal. Então. Eu só sei essas coisas meio por cima dos grandes mitos que saíram da Lenda dos Três Reinos, mas eu tenho vontade de ler essas coisas. De fato, É, eu eu gosto gosto muito muito dessa ideia de. de história antiga, não só no sentido de antiga porque é velha, mas no sentido de que, tipo, ah, as histórias fundadoras de certas nações e certas culturas, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho muito interessante. Em ler coisas sobre Grécia e Roma, e ver como muito do que é o Ocidente hoje nasceu ali e vem dali. Então, ver essas coisas, sabe? Se tivesse um grande livro, uma grande Ilíada e Odisseia japonesa, eu ia achar muito da hora Mas também, se tivesse tem, alguma eu ia coisa. falar isso agora pra você. Tipo assim, calma, tem, maluco, você tem que ler. Tipo assim, nós temos. Esse período que eu narrei pra você, o período de Jomon, ele é muito, muito tempo atrás, mesmo, de formação de seres humanos lá. Mas a gente tem no período Nara, né, que é 700 e. Depois de Cristo, quase 800 depois de Cristo, ele tem, tipo, a criação. Criação do Japão segundo o Shinto, Shintoísmo, né? Então a gente vai ter Izanami, Izanagi, Amaterasu. A gente tem o livro que se chama Kojiki, né? Que é o primeiro livro assim que vai contar meio que a história da origem divina do Japão, né? Dá essa ideia assim de como é que esse país nasceu. E o legal é que o Kojiki, ele tem inglês, não sei se tem não, japonês tem, claro, não sei se tem português. Mas assim, ele é um livro que ele foi escrito no século 8 em chinês, né, em chinês, contando a história, a origem divina do Japão, sabe? Então assim, e o mais foda de pensar isso é que isso eu já estudei e eu acho muito foda que a China, o Japão, eu não sei da Coreia, mas esses dois outros países, eles tinham uma literatura viva desde muito cedo. A gente tem aqui na Europa, foda. É o eurocentrismo do estudo histórico, é foda. A gente tem na Europa, assim, a leitura em larga escala, acho que sei lá, depois da invenção da prensa de Gutenberg. Então, assim, é um atraso gigante. A gente tem livros, sei lá, do século 8, 6, 9, sabe, no Japão e na China. E conta, acho que você ia gostar bastante da leitura do Kojiki, que você vai lembrar do Naruto. É, então, uma coisa que eu até ia comentar, eu não sei o quanto que. Quanto você conhece da história do conto do cortador de bambu? Ah, da princesa da lua lá? Sim. Ah, eu lembro que eu tenho um senhor no meio da montanha. É porque tem uma Não! paradinha. Toda história Não, da isso. Ah, pode falar. é porque eu ia comentar que tem um filme do Estúdio Ghibli, que foi o último filme do Isao Takahaki, que é. Tá, quer dizer, que ele era o outro grande nome do estúdio junto com o Miyazaki, e ele fez os Contos da Princesa Kaguya, ou Kaguya Hime no Monogatari, que justamente conta a história da Princesa Kaguya e toda essa coisa que eu acho que também, se você quer pegar o Studio Ghibli justamente com o intuito de ver essas coisas de um terror mais histórico. De novo, é uma fábula, sabe? Ela saiu de dentro do bambu, então ainda não é um documentário sobre como que foi o século X do Japão, mas é essa história bonitinha e que tem um estilo de animação muito particular, que eu acho muito bonito, e que é um filme bem agradável e gostosinho de se ver. Então, eu acho que você devia. Eu acho que todo mundo devia assistir os filmes do Studio Ghibli de forma geral. E aí, sabe, a coisa que eu fiz para recomendar o Studio Ghibli tanto para Amanda quanto para Renato, como duas pessoas que não assistem anime, foi começar com o Castelo Animado, porque o Castelo Animado ele é baseado num livro inglês. Então ele tem essa coisa de que ele ainda é um anime, você ainda vê várias coisas que são comuns em anime, mas ele é baseado numa história ocidental. Então eu acho que ele é um ponto de transição muito boa para uma pessoa que não está acostumada com. Sabe, porque, por exemplo, o Princesa Mononoke, o Princesa Kaguya, todos, o Viagem de Chihiro, todos esses filmes eles tratam muito de um cenário que é baseado muito na cultura japonesa, em mitologia japonesa ou na história do Japão, de um jeito que eu acho que para alguém que nunca viu nada de Japão vai ser uma transição meio estranha. Tanto que eu lembro que quando Chihiro ganhou o Oscar de melhor animação em 2001, minha mãe me levou no cinema para assistir. E eu lembro que ela não entendeu nada e ela ficou super confusa e eu consigo entender. Sabe, tipo, eu como criança eu também entendi menos, mas eu achei legal, porque, tipo, tem uns monstros da hora, tem uns dragão e tem um bicho que vomita lixo. Da hora, show. Mas eu acho que, tipo, se você entende um pouco mais da mitologia japonesa, você consegue entender aquelas criaturas melhor e ver que existe. E por mais que eu não conheça de onde vem cada uma, eu consigo ver, tipo, ah, ok, eu sei que esses dragões ocidentais eles são associados muito mais com água do que com fogo, como o dragão costuma ser associado no Ocidente. Então eu consigo ver por que que esses dragões são espíritos dos lagos e não tem nenhuma ligação com o fogo, e isso não me deixa confuso. Então por isso que eu acho que tem esses filmes tipo o próprio Howl, o Castelo Animado, ou os Borrowers, que é também baseado. Foi legal também, mas e mais infantil, né? Sim, mas o Ponyo eu acho que talvez seja também um bom ponto, porque ele é meio que uma recontagem da Pequena Sereia, então eu acho que existe um ponto em comum das pessoas conhecerem a história da Pequena Sereia e conseguir ver como que como esse como esse conto de fada velho pra caralho é recontado de uma perspectiva diferente, que eu acho legal. Então, de novo, eu não vi todos os filmes do Ghibli, ainda faltam alguns para mim. Eu não vi nem todos do Miyazaki, eu acho que do Miyazaki só falta o Porco Rosso. Mas do Ghibli ainda faltam alguns, que são os que não são propriamente do Miyazaki. Deixa eu ver aqui. Vou ver. Nausicaa não faz parte tecnicamente do Studio Ghibli, porque eles lançaram antes deles formarem o Studio Ghibli como anime, mas eu conto. Nausicaa é um dos meus favoritos. Laputa, o Castelo no Céu, que eu acho sempre muito engraçado, já vi. Não vi o Cemitério dos Vagalumes, porque dizem que é triste de matar. Eu não tenho estado no espírito de ver a história dessas crianças que perdem os pais durante a Segunda Guerra Mundial, porque eu sei que eu vou morrer. Totoroki, eu não sei como é em português, mas o Whispers of the Heart, que eu acho que deve ser Suspiros do Coração, alguma coisa assim. E aí ele é um dos filmes do Ghibli, porque o Ghibli tem os filmes mais fantásticos, que são justamente os mais famosos, que é o Viagem de Chihiro, o Ponyo, o Castelo Animado, o próprio Nausicaa, Kiki, essas coisas. E ele tem uns que são mais Slice of Life, que é lá, On Yesterday, Whisper of the Heart, Up from Puppy Hill. Então eles têm esses filmes que são mais pé no chão, que eles são legaizinhos também. Mas é interessante. Olha, eu tô vendo aqui, parece que tava pra sair. Ah, estranho. O filho do Miyazaki, que é o Gorō Miyazaki. E é muito engraçado. O Gorō Miyazaki, ele fez o primeiro filme dele, que é o Tales from Earthsea, que é baseado nos livros da Ursula K. Le Guin, sobre o Terramar. E o filme é terrível, terrível, terrível. E aí tem uma entrevista com o Miyazaki pai, dele falando do filme, e ele virando e falando: não, porque eu assisti o filme, e eu cheguei pro meu filho e falei: eu acho que dirigir não é a sua vocação. Eu fico, caralho, velho, você é muito. Eu gosto muito do velho Hans Zimmer, que o Miyazaki é. Sabe, tem aquela frase dele tirada completamente de contexto, que é: anime was a mistake, nothing but trash. Que eu adoro usar ela, apesar de não ver, ela estar tá sempre sendo tirada de contexto, contexto. E eu concordo com o contexto em que o Miyazaki coloca essa frase, que é o contexto de que atualmente anime é feito de otaku para otaku, e que esse Ouroboros não consegue se alimentar para sempre, e em algum ponto isso vai dar errado, e que é por isso que para ele os animes atualmente estão caindo num. Eles estão sendo desinteressantes para ele. E eu concordo, eu acho que é por isso que a gente tem 300 mil anime et e mais 200 mil isekais. E eu sinto uma pegada muito de que tá muito a mesma coisa, as coisas de certo nível, sabe? Eu sei que tem animes que caem lá, quebram um pouco isso, mas de forma geral, tipo, e de novo, tem muito tempo que eu não abro uma lista de ver os animes da temporada, mas eu lembro que há uns 2 anos atrás, quando eu ainda fazia isso, era tipo 30 isekais. É, infelizmente é o mal da década, né? É foda. Por isso que E quando aí. tem uma coisa diferente, assim, né, chama atenção, né? Caralho, tá, isso aqui é legal, a proposta é Muito diferente. curioso que esse filme, o Earring and the Witch, vai ser em animação 3D. Eu sei que o Miyazaki pai odeia a animação por computador. Ele é muito tradicionalista nesse sentido. Tanto que nunca teve um jogo baseado em nada do Studio Ghibli. Levou anos e anos para o Studio Ghibli participar de algo relacionado a videogames com o Ni no Kuni, porque o Miyazaki não gosta de videogame de forma geral. E de novo, ele é um velho ranzinza, e eu entendo ele ser um velho ranzinza. Eu acho que quando você é um dos maiores diretores de animação do mundo, você tem o direito de ser o velho ranzinza que você quiser. Mas é curioso o filho dele fazendo um filme Bosta, todo em sagrada. animação. É, não, é. Deixa eu ver. Dos filmes que ele dirigiu, o UFC é um saco. Ele fez From Up on Puppy Hill, que é ok. E agora ele tá fazendo esse. E esse é baseado numa história da Diana Wynne Jones, que é a escritora de Castelo Animado. Então, isso pode ser interessante. Falando nisso, você estava falando mais cedo sobre fazer uma tatuagem que é uma cena de anime ou de mangá. Eu vou te mandar aqui uma cena de Castelo Animado, que é o que a Renata quer fazer como tatuagem da próxima Manda isso. vez. Ela já tem tatuagem? Ela Ela tem tem duas. duas. Gente, eu preciso fazer tatuagem. Só que não. Eu não sei, eu tenho medo. Não, tem. É, um monte de coisa. Eu quero entrar em ofurô, velho. Aí é foda. Pô, maneiro, maneiro mesmo. Maneiro. Ela com seu Mugiwara Boshi, seu chapéu de palha. Pô, então, E eu vi aqui o que eu falei pra você ler, né? O Kojiki. Tem também, Tem versões dessa, sei lá, Teogonia? Teogonia? Não tocar. Teogonia. Teogonia japonesa em quadrinho, cara. Eu acho que você ia gostar bastante. Porque, assim, são, por exemplo, Izanami, Izanagi, Amaterasu, Susanoo, são figuras bem conhecidas agora, né? E cara, é aquele lance das coisas que acontece, tipo, no em toda a criação, né, de deuses, sabe? Tipo, a gente tem o Japão criado pela Izanami e Izanagi, que são irmãos, se eu não me engano, e eles têm filhos. A Izanagi, ela é a deusa da morte. Ela, como é que ela se torna a deusa da morte? Ela tá parindo vários deuses. Aí chega uma hora lá que ela vai parir e ela se fode. Ela meio que se fode no parto, acho que morre, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso. E o Izanami vai atrás dela lá, acho que numa caverna e tal. Ele não aguentou, né, a saudade, foi lá pegar ela lá, ver o corpo dela. Só que quando ele chega nessa caverna, ela tá toda já fudidaça, zumbizona, tipo deusa da morte, tá ligado? Aí, o que ocorre? Agora é a parada, tipo, teogonia mesmo. Aí o Izanami vai lá, acho que num rio, meio que se purificar, e começa a cair gotas do corpo dele, etc. E vai nascendo alguns deuses. E a Amaterasu, ela nasce, tipo, acho que de uma gota, uma parada que saiu do olho dele, tipo, sabe? Tipo, uma parada bem teogonia. E a deusa mais boladona do panteão japonês, ela nasce da aguinha lá do olho esquerdo lá do Izanami. Tô Ah, é, falando. mas geralmente esses mitos de criação têm essas coisas, sabe? Tipo, a Afrodite é o esperma do Cronos? Eu acho que é o Cronos, que caiu no mar e aí formou a espuma do mar e ela nasceu da espuma do mar. Então. Acho que a Via Láctea foi acho que o Hércules que apertou o peito da Hera lá e explodiu, tá ligado? De leite. A parada assim. E virou a Via Láctea. O Susanoo, se eu não me engano, Susanoo. Zano, Susanoo, ele. Acho que ele luta com a serpente de oito cabeças. Eu gosto dessas histórias, sabe? De mitologia, é muito foda. Tem a lá Eu da. também Dos, acho legal qual pra que é, caralho. Rodrigo, da serpente que rodeia o mundo? Eu não sei de qual mitologia que é. Tem uma serpente. É da mitologia nórdica, eu nunca lembro o nome dela, é super difícil de. Deixa eu tentar, deixa eu ver se eu acho. É a Jormungandr. Ah, é a serpente que rodeia o Jormungandr. mundo, sabe? Tipo, ah, legal. Saca, tipo, sabe, só tem três vogais nessa frase, nessa palavra. É muito complicado. Eu vou mandar pra você tentar pronunciar essa merda. Jormungandr, não sei mesmo. É, Jormungandr. Então, O foda é eu que. gosto muito de mitologia, de forma geral. Eu acho que. Essa é a parte que eu queria. Estudar principalmente de antiga e aí estudar essas mitologias mais obscuras, tipo, sabe, eu acho muito interessante a história do Gilgamesh e o fato de que existe nela, séculos e séculos antes, tem um grande dilúvio que é previsto por um cara que constrói uma grande arca, e eu acho interessante como essas grandes histórias conversam uma com as outras, sabe? Tipo, como a história do Noé está interligada diretamente com esse mito da Macedônia de. Eu não lembro quando, diante de Cristo. Então, tem todas essas coisas que eu acho isso tudo muito legal. Eu criei um pouco de preguiça da mitologia nórdica por conta dos vikings de Osasco. Mas eu ainda acho como textos as coisas que vêm da mitologia nórdica muito legais. Eu só fiquei meio cansado da iconografia de forma geral. Cerca de 2000 anos antes de Cristo, o mito do Gilgamesh. Tudo isso em eu esqueci o nome da parte. Tablet como uma coisa é uma merda que destruiu meu vocabulário, porque não é tabletas de pedra, é. Tábuas, Tábua, não é tábua, porque tábua é de tabuletas, madeira. tabuletas, É, isso. Tabuletas de quatro barro, mil sei anos lá, atrás. pode crer. Saca? Tudo isso é muito foda, saca? Essa história que tem que tem entre 5 mil e 4 mil anos. Eu acho isso tudo muito da hora. Eu tenho uma tradução aqui, do épico de Gilgamesh, mas. E aí é onde entra o meu maior problema como uma pessoa que gosta muito de estudar lenda e antiguidade é que eu sou terrível em ler coisa em verso, e a maior parte desses grandes épicos são escritos em verso, justamente porque eles não foram feitos para serem escritos, eles foram feitos para serem declamados. Então é por isso que está tudo em verso e tem as várias técnicas mnemônicas de para os menestréis conseguirem declamar essas porras gigantes que nem a Odisseia e a Ilíada. E aí É, depois você tem mas. a e você tem várias coisas que vieram depois que estão homenageando especificamente a Odisseia e a Ilíada, sabe? É a Aneideia do Virgílio? Ah, não lembro, velho. Eu sei Não. que. Ah. Qual que é o nome do coisa do Virgílio, caralho? Vai procurando aí. Medeia. Medeia. Não? Não, Não, pera. pera. Tá, deixa eu Deixa eu só procurar procurar essa do essa. Virgílio Leão da em. Nemeia. Sacanagem, é do Hércules. É. Eneida. Eneida do Virgílio, que é o grande épico do Virgílio. E aí, em homenagem ao Virgílio, Dante escreve a Divina Comédia, que também é em versos. Sabe? Então tem essa coisa que a Eneida é uma grande homenagem à Ilíada e Odisseia. E aí, a Divina Comédia é uma grande homenagem à Eneida. Então existe todo esse coisa. E eu não sei o quanto que o Paraíso Perdido é uma homenagem à Divina Comédia, mas existe um DNA muito grande desses grandes épicos que são todos em versos. Eu fico tipo, eu não sei ler verso, cacete. Escreve que nem gente com parágrafos, por favor, Por favor. Mas o que que é você mais falou fácil. faz muito sentido, é de ser tipo assim, uma maneira mais fácil de você espalhar a mensagem que você quer, né? A gente tem o Kojiki, acho que não, mas faz sentido, né? Você tem a maneira mais fácil de você espalhar essa mensagem através de pessoas proclamando declamando, né? Essa história. Voltando aqui ao Japão, a gente tem umas coisas místicas, tipo, existe uma coisa que se chama Sanshu no Jigi, três tesouros sagrados japoneses, que uma é a espada que teria sido usada pelo Susanoo, um espelho que teria sido usado, né, pela Amaterasu, e uma joia que eu não lembro. E esses tesouros, né, são os tesouros máximos do Japão e estão sobre a proteção lá da família imperial. Então, quando há a troca. Assim, ninguém viu essa porra. Ninguém viu, né? Só quem tem acesso seria o imperador e o grão-mestre do shintoísmo. Então, o Japão, teoricamente, tem esses tesouros em posse, e eu tô jogando ultimamente um MOBA, que se chama Smite. Eu joguei Eu vários já ouvi falar de Smite. MOBAs, né? Só que, tipo assim, o Smite, ele mexe comigo. Talvez ele poderia até mexer com você, porque ele tem deuses e, tipo assim, eu fico perdendo muito tempo abrindo deuses e vendo a história da mitologia dele. Então a gente tem os deuses japoneses, deuses da mitologia nórdica, mitologia grega, romana, Yorubá, a gente tem a Iemanjá, né? O Olorun também, que é o Olorun é tipo o deus máximo da mitologia Yorubá. Chinesa, muitas mitologias, assim, tem mais de 100 deuses. E eu tô jogando, cara, muito assim com os amigos. Eu acho que por exemplo, o LoL é um sucesso estrondoso, mas você sabe aquele lance, eu tô jogando com esse guerreiro aqui que tem uma espada gigante, entendeu? Agora não, eu tô jogando com a Amaterasu, tá ligado? Com essa roupa de deusa. Eu tô jogando com a Atena, com o escudão bolado, tá ligado? Estou jogando com Zeus, ou estou jogando com o Baco, né, que tem também da mitologia romana. Eu acho assim por ter esse background dos deuses e tal, do God's Battleground e tal, eu achei assim, um jogo para jogar com amigo, foi muito legal, tô jogando muito com um amigo, mas tipo, não tá sendo o principal. Acho que o principal, já até falei, é o COD, só que eu dei uma paradinha porque a cada 30 segundos tem uma atualização de 60 mil gigas. Aí fica muito difícil de jogar essa porra. Apesar, né, de ter comprado o meu fonezão para dar uns tirozinhos, tá muito complicado. E o que eu fiz, né, o que eu aproveitei, eu zerei o Red Dead Redemption 2. Foi um jogo muito bom. Eu acho que o jogo ele é muito grande. Ele poderia ser menor. Ele poderia ser menor que não iria afetar assim o tamanho dele assim, né? E eu só fiz missão primária assim, né? A principal na verdade. Poucas secundárias, mas gostei das secundárias, gostei das interações dos NPCs, senti, né, o mundo de Red Dead como um mundo muito vivo, não tinha repetição. Tinha um caso engraçado de um cara que a cobra pica ele, você encontra ele, ele fala, pô, a cobra me picou. Aí você tem a escolha, né? Se você vai ajudar o cara ou não. Você pode dar um remédio ou chupar o veneno. E durante minha jogatina, eu encontrei com esse NPC 3 vezes, assim, em lugares diferentes. E o legal é que, tipo, depois da primeira interação, ele falava que ia em algum lugar e tal, blá, blá. E eu encontrei com ele 3 vezes. Eu salvei ele 3 vezes da picada de cobra. Chegou na terceira vez, o Arthur. Eu amo o Arthur, tipo, um dos personagens prediletos. Ele tava puto. Eu disse, O Arthur porra, cara! incrível, sim. Pelo amor de Deus! Porra, 3 vezes? Como assim? Tipo assim, você tá sendo picado pela cobra e tal. Então, assim, eu me senti imerso naquele mundo, sabe? Eu acreditei que aqueles personagens ali. Eles eram reais, sabe? Tipo assim, não, eu não me senti. Tipo, eu amo Skyrim, tá? Skyrim acho que deve ter sido o jogo que eu mais joguei na vida. Mas assim, eu tô falando com o NPC, ele tá falando. Mas não, no Red Dead não. Tipo assim, pô, pera aí, eu quero conversar mais com esse cara, cara. Ele falou uma parada aqui, eu vou ali onde ele falou e tal. Assim, eu senti um capricho muito grande com essas interações. Lógico que a gente nunca vai. Pelo menos agora, né? Chegar num nível assim absurdo de interação com o NPC agora, mais pra frente, daqui uns anos, talvez sim, essa interação fique mais e mais e mais perfeita. Mas assim, o trabalho que a Rockstar fez nessas relações, né? Tá de bater palma. Eu acho que o próximo GTA vai ser algo absurdo, sabe? Absurdo. Eu queria que esses jogos de mundo aberto tivessem esse cuidado assim com essas interações, apesar de estar eu acho que a galera está um pouco saturada de mundo aberto. A gente tem muitos jogos de mundo aberto, né? Então assim, por isso que eu acho legal o tempo que demora para lançar um joguinho da Rockstar, porque dá tempo de você dar uma respirada, jogar outras coisas. Pega a minha jogatina, por exemplo. Eu não rushei o jogo, porque esse jogo não é para ser rushado. Eu fiz assim, formiguinha. Eu sei que cada um tem o seu estilo de jogo, de jogatina, não tem problema. Mas eu fiz assim, faço uma, duas missões, vou jogar outra coisa. Não porque é chato, mas porque eu queria aproveitar aquele momento, né? Muitas pessoas criticavam o jogo, falando, ah, é um GTA de cavalo, você tem que ir lá na puta que pariu de cavalo. Cara, você tá no século. Que século? Século 19? Século 20? Final do 19. Final do 19. Os caras estão lá com uma parada, a carroça, o bagulho que anda rápido é uma maria fumaça ou um barquinho, a fumaça. Porra, você quer o quê? Você vai ter que andar, velho. E esses deslocamentos para as missões. Eles me renderam assim experiências lindas, experiências fodas, pegar cenários maravilhosos e descobrir segredos, sabe? Tipo assim, e fazer várias coisas que talvez se eu rushasse o jogo eu não iria aproveitar, né? Então assim, eu não rushei, fui jogando outros jogos porque eu tô nessa pegada assim, vou jogar um jogo. Sei lá, mundo aberto. Eu tinha acabado de zerar o Kingdom Hearts 3. Aí eu, pô, agora eu vou jogar um Red Dead. Porque como eu falei no cast, Kingdom Hearts 3 foi o jogo que eu zerei, que eu falei assim, zerei, caralho! Porra! Tipo assim, eu fui idiota de botar no difícil. Eu, caralho, zerei essa porra! Foi mais difícil que o Dark Souls 2 pra zerar. Foi foda, na moral, foi foda pra caralho. E assim, eu me orgulho de ter zerado essa porra. Sério, eu usei ele aqui no hard, no difícil, essa porra. E aí eu falei, não, agora tem que jogar outro jogo. Aí peguei, né? Aí agora, eu, graças a Deus, né? A gente tem umas parcerias aí, a Microsoft. E eu baixei o Final Fantasy 7, né? Final Fantasy 7 pra jogar. E pra minha surpresa, Nomura-san, não, o Nomura Tetsuya, né? Ele também, tá, ele trabalhou nesse jogo, né? Eu falei, ah, Sim, moleque, você é ele é o foda. character designer do Final Fantasy VII. Então, Final Fantasy VII eu acho que foi o primeiro grande trabalho do Nomura, sabe? Eu acho que ele fez o design de um ou dois personagens do Final Fantasy VI. E aí ele virou o main character designer do 7 e do 8. Aí ele não participou do 9. Eu não sei o que ele estava fazendo na época do 9. Aí eu acho, eu não tenho certeza que se ele já dirigiu o Final Fantasy X. Mas ele também é o main character design do Final Fantasy X. E eu acho que o design. Eu comentei. Não, é o Kitase que dirige o Final Fantasy X. Mas. Ele foi o main character designer do Final Fantasy X, e eu acho que é o ponto mais baixo da carreira dele com os designs do Final Fantasy X. E aí. É, porque na época que o Final Fantasy X está sendo desenvolvido, no Nomura está dirigindo o Kingdom Hearts 1, que um é de 2001 e outro é de 2002. Mas aí, com o sucesso de Final Fantasy X, o Nomura dirige o filme em CG, que é o Advent Children, e aí eu acho que é daí que ele começa a ter uma voz mais ainda mais proeminente na Square. Eu não sei direito o envolvimento dele na trilogia do Final Fantasy XIII, porque no e aí no o 11 é o MMO, e eu sei muito pouco do 11. O 12 ele é feito pela equipe do Final Fantasy Tactics. E aí o 13 ele voltou como o main character designer. Enquanto isso ele estava fazendo os vários Kingdom Hearts. Ele fez o character. Ah, é, e aí quando eles anunciaram o Final Fantasy 13 ele ia fazer parte do Fábula Nova Crystallis, que era esse meio que universo compartilhado entre Final Fantasy. Então anunciaram o Final Fantasy 13, o Final Fantasy Versus 13, que esse ia ser dirigido pelo Tetsuya Nomura, e o. Cara, eu não lembro o nome do outro, mas aí. Não tô conseguindo achar. Mas enfim, eles acabaram saindo como o Final Fantasy Type-Zero pro PSP, que é esse outro que eu não lembro. Caralho! E o Final Fantasy. Ia ser o Final Fantasy Type-0 era o Agito 13, que foi dirigido pelo Hajime Tabata. E o Final Fantasy Versus 13 ia ser dirigido pelo Nomura. E acabou virando partes do projeto. O Versus 13 parece que ele tava um inferno de desenvolvimento maluco. O Nomura queria fazer essa grande homenagem a Hamlet e Romeu e Julieta, então tinha essa coisa que ele queria fazer uma coisa mega shakespeariana, e aí ia ser um Final Fantasy muito inspirado em Kingdom Hearts na questão dele ser por o combate mais de ação e não de menu. Só que ele entrou em development hell e o Nomura estava querendo fazer qualquer coisa com o jogo, tanto que parece. Tem rumores, eu não sei quantos desses rumores são reais, de que depois de assistir Os Miseráveis, o Nomura queria transformar o jogo num musical. Ó. E aí, em 2012, o jogo saiu da mão dele, foi pro Hajime Tabata, que é o cara que fez o Type-Zero, e virou Final Fantasy XV. E aí tiveram várias mudanças, e aí o jogo ele sofreu bastante por essas mudanças. Tanto que você tem que assistir o filme Kingsglaive e o anime, que é o Brotherhood Final Fantasy XV, pra você conseguir entender melhor o contexto de alguns personagens. E é toda uma confusão bizarra. E aí, enquanto isso, ele tava dirigindo. O Nomura tava dirigindo, sei lá, o Kingdom Hearts 3 e fazendo design do Kingdom Hearts 3 e dirigindo o remake do Final Fantasy VII. Então agora tá nessa coisa que a gente não sabe exatamente o que o Nomura vai fazer, se ele vai dirigir a continuação do remake do 7. Ele com certeza tá trabalhando nos próximos Kingdom Hearts. Mas eu gosto muito do. Eu não acho que ele consegue. Eu não acho que ele é bom em contar histórias. Eu acho que Final Fun é Kingdom Hearts, na realidade, ele é uma série que conta uma história muito simples da maneira mais confusa e complicada do mundo. Saca? Ele levou 200 mil jogos para dizer que o poder da amizade é muito importante. Você acredita que o Saca? poder da amizade é muito importante, tá ligado? Ah, não, sim, mas é de novo, é uma história muito simples que ela é contada de uma maneira muito confusa e com muitos termos específicos de umas coisas idiotas, tipo, nobody são as pessoas que não têm coração e os Heartless são os corações que não têm corpo. E é tipo, isso não faz sentido. Era pra ser o contrário, seu imbecil. Mas eles são Por que que você fez japoneses. isso? Não, não é nem isso eles serem japoneses, é mais uma coisa que quando o Nomura fez o Kingdom Hearts 1, ele não tinha planejado e ele provavelmente achou Heartless um termo mais legal pra ser o nome dos inimigos. E aí quando ele foi inventar, sabe, a casca do que sobra quando você retira o coração, como ele já tinha usado Heartless pro que é o coração corrompido pelas trevas, ele usou Nobody pra ser o que é o corpo, enfim. Então, esse é o nível de planejamento de Kingdom Hearts. Eu sinto, se você vai jogar o Birth by Sleep, você vai ver que é do tipo, ah, o Nomura literalmente assistiu a trilogia dos prequels de Star Wars e decidiu fazer um jogo sobre eles, que é literalmente a história do Anakin indo pro lado negro, só que é o Terra e o Zé a Norte. Então, e de novo, é tudo muito bobo, é tudo meio mal contado, mas eu gosto porque eu gosto dos personagens, eu acho que os personagens são carismáticos de forma geral. Mas eu gosto muito dos designs dele de forma geral. Eu acho que ele faz personagens que são legais e são estilosos. Eu gosto muito dos personagens de Final Fantasy VII, eu gosto dos personagens de Final Fantasy VIII. Você falou Eu de gosto. personagem? Você falou dos personagens? É bizarro. Porque, tipo assim, que você falou, os personagens são cativantes, blá, blá, blá. Mas, por exemplo, nunca tinha jogado. Mas esses personagens do Final Fantasy VII são meio que personagens que estão aí no universo dos jogos, sabe? Tipo assim, eu sabia quem é aquele maluco da espada gigante do cabelo espetado, sabe? Tipo, eu conheço esse maluco, Sim, tá sim, ligado? sim. Todo mundo sabe quem é o Cloud. Todo mundo sabe quem é a Aerith. Mas voltando agora um pouco lá atrás, porque você estava falando do Smite, você já ouviu falar do jogo chamado Hades, da Supergiant Games? Eu vou te mandar a lista dos personagens. A ideia é que você é um personagem que eles criaram, que é o. Cadê o nome dele? Caralho. Qual é o nome? Zagreus, eu acho. Zagreus é o protagonista. Você é um cara que chama Zagreus, que é um filho do Hades. Ele é o príncipe do Hades, como o lugar Hades. O lance dele é que ele quer sair de lá, ele quer sair do inferno, ele quer ir pro mundo de cima. E o pai dele não quer. E aí a história do jogo é você enfrentar é você tentando fugir do Hades. E aí você consegue boons de outros deuses. E aí o lance pra mim é que a artista que é a Gen Z, ela que fez os outros jogos da Supergiant. A Supergiant fez Bastion, fez Transistor e fez Pyre. E ela desenha muito bem. E eu gosto muito da interpretação que ela dá aos deuses gregos. Eu vou te mandar aqui um link da wiki de. Ah, tô vendo aqui. Tô vendo. Dá uma olhada, por exemplo, no design do Thanatos. O design do Thanatos é super teen edge gótico, que Eu não consigo não achar super da hora. Zeus é muito legal, mas de longe o meu design favorito é a Athena. Eu acho que a Athena desse jogo é super estilosa. Atena, tiver Atena. Pica, pica, pica. Eu vou A Atena, Deméter pica. também é muito legal. Atena, Então, Atena. eu ainda não joguei. Eu tenho esse jogo, eu ainda não joguei ele. Mas eu gosto só, sabe, só de ficar olhando a arte dele, eu fico tipo, caralho, eu adoro como vocês interpretaram todas essas mitologias. Mas agora deixa eu falar um pouco sobre Red Dead, eu fiz algumas pequenas anotações. Você falou do próximo GTA, eu não tô muito animado pro próximo GTA, em parte porque eu nunca fui um grande fã de GTA. O único que eu terminei foi o 5, todos os outros eu nunca cheguei até o final deles, eu sempre dizia, e uma coisa que eu acho que é interessante e é importante de visar do que vai ser da Rockstar aqui pra frente é que o Sam Houser saiu da Rockstar. A Rockstar tinha dois donos, que eram os irmãos Houser, que era o Sam Houser e o Dan Houser. O Sam Houser era o principal escritor da Rockstar. E ele saiu. Eu acho que tem uma declaração que era dele, que ele falava tipo, putz. Como que a gente vai fazer o próximo GTA, que é uma sátira de como que é o mundo moderno americano quando no mundo pós-Trump em que qualquer coisa parece mais surreal, sabe? Não tem nada que você vá fazer que vai ser mais surreal do que a realidade. Então eles estavam, tipo, eu não sei como que vai ser, como que é fazer o próximo GTA. Então eu não sei o quanto disso tem a ver ele saindo, o quanto disso é ele querendo fazer outras coisas menores que não levem 500 mil anos para serem feitas. Eu concordo com você, eu não acho que GTA V é um jogo para ser jogado corrido. E eu entendo todas as pessoas que não gostarem por ele ser um jogo lento. Ele é um jogo muito lento. Eu gosto disso. Eu achei. Eu também me senti habitando aquele mundo. Eu não acho que ele é um mundo que me parece muito vivo. Ele é um mundo que me parece muito um Westworld. Eu acho que ele é um mundo que me parece que ele tá ali pra, sabe, tá todo mundo no seu lugar de cena pra quando eu pisar na cidade eles começarem a agir. Então, eu sinto um pouco disso, mas eu ainda acho que ele é um tipo de mundo aberto que é muito diferente de, por exemplo, o próprio Breath of the Wild. Eu acho que o Breath of the Wild é um jogo extremamente de sistemas. Ele é um jogo sobre a física, o sistema de física que eles criaram, e é ver árvores e granadas rolando e coisas interagindo, e você levantar coisas de metais e fazê-elas voarem de um jeito esquisito. Eu acho que esse é o ponto daquele mundo. Eu acho que se você for comparar um mundo aberto, eu acho que o mundo aberto que mais se compara com o mundo aberto de Red Dead é o de Witcher 3, que eu acho que esses são dois jogos que tentam passar a sensação de mundos vivos. Eu sinto que o Witcher faz isso de uma maneira melhor, mas em parte porque eu gosto mais do Geralt do que eu gosto do Arthur. Eu ainda acho o Arthur fantástico. Não, isso tá de sacanagem. Hey boy, what? Não, sim, sabe, tipo, eu amo o Arthur. Eu acho o Arthur super legal, eu me diverti muito. Eu acho que o arco dele todo é muito bom. Ele se descobrindo como pessoa, descobrindo o que ele quer e não quer da vida. E o capítulo 6 é. Eu acho que. Sabe, e não tem. Não vou dar o spoiler do que faz o capítulo 6 funcionar tão bem. Por isso que eu não falei nada. Fica quietinho. Mas, assim, o capítulo 6 todo gira ao redor de uma mensagem temática, e tem um tema no capítulo 6, e todas as sidequests, todos os NPCs novos que você conhece, e o final das quests antigas, todos giram ao redor de uma coisa, e a forma como isso é explorado, e a forma como você vê o Arthur encontrando essas pessoas que lidaram com essa mesma coisa de maneiras diferentes, e como você vai interagindo com eles, você vai conhecendo eles, e você vai vendo todo esse patos enorme sendo criado ao redor desse personagem, para um final que é extremamente bonito, para um final que é do tipo, putz, eu só vou te falar, a cena do chapéu no final, a cena do chapéu é tão foda, ela é tão Porra, foda. pra caralho, só que te cortando, mas eu corto porque eu sou um cara legal. Cara, eu não usava o chapéu do Arthur. Eu sempre, assim, eu usava pouco, eu usava mais acho que é o Big Valley que fala, que é um grandão assim. Só que eu sabia que aquele chapéu era do Arthur. Então quando rolou a cena, eu fiquei assim, caralho. Cara, peguei o meu chapéu, né? Tipo assim, falei. Sim, eu também, é uma coisa que eu faço muito em videogame, tá sempre trocando a roupa que o meu personagem usa, eu acho isso muito divertido, então eu tava sempre com um chapéu diferente e tal, mas naquela cena quando ele, tipo, ah, esse é, e eu acho que independente de qual chapéu você tá equipado, quando você começa a última missão, ele coloca aquele chapéu, tanto que eu achei esquisito, que era, tipo, eu não equipei esse chapéu, por que que é aquela coisa, enfim, e aí tem aquela cena porra, aquela cena é tão foda, então, de novo, eu gosto do Arthur. Muito mais do que eu jamais vou gostar do John. Eu acho que esse é um problema. Eu acho que a forma como o jogo, sem dar. Se eu tivesse que mudar uma coisa nesse jogo, eu adicionaria um crédito entre o final do capítulo 6 e o epílogo, porque eu acho que ele não te dá tempo de respirar do que tudo que aconteceu. Ele já te joga Joga direto num direto no epílogo epílogo. que eu acho que é muito ruim. É um epílogo que eu acho que ele é sem graça. Eu acho que ele é muito longo. Eu acho que o jogo é muito longo de forma geral, sabe? Eu acho que. Essa foi uma grande discussão que teve nesse último mês por causa de The Last of Us 2, que é um jogo muito longo. Que várias pessoas comentaram que videogames, principalmente AAA de forma geral, são longos demais. Eu sinto que GTA V. GTA V não. GTA V provavelmente é também, eu não lembro. Eu não gosto muito de GTA V. Mas Red Dead Redemption 2 é um jogo que é muito longo. Eu levei um mês para jogar ele, então eu também tomei o meu tempo que eu não costumo tomar com jogos. Eu tava olhando aqui, porque, de novo, eu sou a pessoa das listas, então eu faço essas anotações. Então eu comecei ele 10 de novembro de 2018, terminei ele 9 de dezembro. Então foi quase que literalmente um mês inteiro jogando esse jogo. Então, levando meu tempo, tendo o dia que eu decidi, tipo, ah, eu vou lá pro norte e eu vou caçar uns ursos. E eu cacei uns ursos e aí, de repente, apareceu um cara da gangue, que eu não lembro o nome dele mais, que veio e falou, ô, o Dutch mandou, tava preocupado com você, tem dias que você não aparece no acampamento, você não quer voltar comigo, não? E aí foi um fast travel que eu falei, tipo, ufa, vamos, porque eu vou levar 10 minutos para descer esse mapa inteiro. Então eu entendo o porquê ele é devagar e o porquê tem pouco fast travel. Eu acho que um dos maiores pecados desse jogo também é não ter um photo mode decente. O mais perto que tem de photo mode, pelo menos, eu não sei se eles adicionaram isso depois, pode ser que tenha adicionado. Mas quando eu joguei no lançamento, o máximo que tinha era a câmera mesmo, que você tinha que parar e colocar a câmera e. Enquadrar as coisas com a câmera de um jeito que eu, tipo, ah, eu entendo mais ou menos o que vocês estão fazendo. Ao mesmo tempo, os momentos que eu mais queria tirar screenshot era de eu andando de cavalo com o meu cavalo correndo ao ar e o pôr do sol no fundo. E eu, tipo, não dá pra tirar uma foto com o cavalo andando, porque eu tenho que parar o cavalo para colocar a câmera no chão. Então, e eu gosto muito de photo mode, sabe? Tipo, a melhor coisa para mim de Ghost of Tsushima é de longe o photo mode dele. Eu tirei mais de 60 fotos daquele jogo. Bota fé. E. Então, eu gosto muito. Não foi o meu jogo favorito nem de 2018. Então, ele não é, com certeza, o meu jogo favorito. Sabe, de 2018, meu jogo ainda é Homem-Aranha. Que é um jogo com um mundo aberto, com um tipo. Que tem um propósito muito diferente de Red Dead, que tem um propósito muito diferente de Zelda, que tem um propósito muito diferente de. De Witcher. Eu sinto que o próprio Homem-Aranha tem um mundo aberto que lembra mais os GTAs de PlayStation 2 do que os próprios GTA V ou Red Dead, que tem essas ambições de ser uma coisa mais cinematográfica, de um jeito que eu não senti tanto por exemplo, num San Andreas ou num Vice City. Que o Homem-Aranha tem mais essa coisa de, tipo, ah, é essa grande cidade, você vai se mover muito rápido por ela e a gente não vai tentar fazer uma coisa extremamente realista. E eu acho que existe. Eu acho que todos esses são objetivos válidos. Eu acho que, de novo, para o que Red Dead Redemption 2 tentou fazer, eu acho que ele conseguiu muito bem. Tem os problemas de crunch, tem os problemas de sei lá quantas centenas de pessoas tendo que trabalhar semanas de 80 horas para esse jogo sair, que é uma merda, e é uma pena que isso ainda aconteça, é uma pena que isso esteja na maior parte dos grandes estúdios, sabe? Tipo, tem reportagem sobre isso com a Rockstar, tem reportagem com a Naughty Dog, tem reportagem com a CD Projekt Red. Então, a maior parte, sabe, são, eu consigo pensar nas exceções que eu já ouvi falar de pessoas falando que a Insomniac, que é quem fez Homem-Aranha, não tem esses problemas. Eu ouvi falar que a Santa Mônica do God of War também não tem tanto disso, eu não tenho certeza agora. Então, o crunch é uma coisa muito comum na indústria, então é uma merda que isso exista. Mas é. Tanto que é uma coisa muito interessante quando você para pra ver o que os artistas que trabalham nesse jogo, porque tem muitas pessoas que falam, tipo, ah, vamos boicotar Red Dead porque eles fizeram os artistas trabalharem que nem lixo e trataram eles que nem escravos, isso é terrível. Mas o sentimento de forma geral, de novo, isso é uma generalização e não necessariamente a regra, mas é que a maior parte dos artistas preferem que você tente levantar o conhecimento sobre essas coisas e tentar entrar em contato com essas empresas e fazer alguma coisa e não boicotar o jogo. O que eles querem, apesar de serem trabalhados até a morte, é que as pessoas aproveitem, sabe, que esse sacrifício não tenha sido em vão. Então eu entendo, em parte, esse sentimento, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu acho que é importante quando a gente conhece esses casos ressaltar que isso aconteceu, que isso provavelmente vai acontecer quando eu falar de Cyberpunk. Isso aconteceu com The Last of Us 1, aconteceu com The Last of Us 2. Não sei como que foi o caso de Crunch com Ghost of Tsushima, mas é possível que tenha acontecido, porque de novo, esses jogos enormes que custam milhões de dólares acaba tendo disso. Então. Não só na indústria dos jogos, mas em tudo, né? Tipo, é que é dos jogos a gente tem mais contato, mas esse tipo de Ah, cobrança sim. existe em todos. Eu não tô defendendo, eu Sim. só tô, né, mostrando que. Aham. É, não, no cinema eu sei que isso acontece muito com os estúdios de animação CG. Sabe, eu sei que é. Porque, eu acho que é principalmente porque não existe uma união de quem faz desses animadores, então. Não união, é sindicato. Sindicato, sindicato. Como não tem sindicato, é uma luta de. Para você conseguir um emprego é você colocando seu estúdio pelos preços mais baratos e trabalhando que nem um cachorro por quase nada, de um jeito que. Sabe, é o grande. Eu acho que o caso icônico desse ano é o estúdio do Sonic, que eles trabalharam que nem cachorro para fazer o design novo do Sonic e fazer ele lançar direitinho em fevereiro, para 2 semanas depois do filme estrear e fazer sucesso pra caralho, eles falirem, saca? Então tem essas coisas desses novos tipos de artes que não sabem muito bem como se sindicalizar e como se colocar no late stage capitalismo de um jeito seguro para os seus trabalhadores, que é uma bosta. Mas eu gosto muito de Red Dead Redemption 2, sabe? O meu irmão foi uma pessoa que eu emprestei o jogo e ele não conseguiu. O Vitor, que é um amigo meu, que comprou um PlayStation 4 para jogar Red Dead Redemption 2, não gostou do jogo. E uma pessoa que eu achei que não fosse gostar do jogo, que é a Amanda, que não gosta de jogos muito parados, ela gostou. Então é tipo, eu não sei qual parâmetro eu uso para quem gosta desse jogo ou não, mas eu gosto. E eu gosto principalmente por causa do Arthur. Saca? Por mais que eu tenha dito que eu gosto mais do Geralt, é porque eu acho que, de forma geral, o Geralt é o meu protagonista favorito de videogames. Eu não acho que videogames têm protagonistas que são personagens tão interessantes, mas eu sinto que o Arthur e o Geralt estão em top 5 facilmente. Eu não conseguiria. Porque, de novo, sabe, eu amo Zelda, mas o Link não é um personagem. O Link é uma coisa que tá lá Você é o e ele Link, existe. tá ligado? Você é o É Link. mais ou menos isso, sabe? Tipo, tem todo o rumor de que ele chama Link, porque ele é o Link entre o jogo e o jogador. Eu não acho que isso é verdade. Eu acho que esses são desses boatos que existem na internet. Sabe, tipo, tem o boato de que o Link é canhoto porque o Miyamoto é canhoto. E, na realidade, não. O Link é canhoto porque quando nos jogos 2D eles perceberam que o movimento da espada ser da direita para a esquerda é melhor do que da esquerda para a direita. Então é por isso que eles fizeram ele animando, fazendo o movimento com a mão esquerda. Então, sabe, então tem esses grandes mitos da internet que é tipo, ah, não sei o que é por causa disso, tipo, não é meio que por causa disso. Mas então é tipo, Então eu gosto muito do Arthur, principalmente do capítulo 6, e todos os momentos do Arthur no capítulo 6 eu acho fantásticos. É uma pena que, de novo, é um jogo muito longo. Eu acho que toda aquela parte que você naufraga pra uma ilha, É, de Cuba, que eu né? esqueci o nome, é insuportável. Então ele tem essas coisas dele ser um pouco longo demais, mas de forma geral eu acho que ele é um jogo primoroso, extremamente divertido. Deixa eu te falar, vou ter que encerrar aqui, que eu vou ter que falar com a Misaki. Mas acho De que boa. deu bastante Deu coisa, né? bastante, sim. Mas eu tinha Sim, coisa sim. pra falar, eu ia falar de Final Fantasy VII, ia falar um monte de coisa, mas a gente pode fazer na próxima, que na próxima eu vou ter jogado mais e tal. Eu acabei falando mais do que eu li do que eu joguei, mas eu joguei tanto o Last of Us e o Ghost of Tsushima e não falei nada deles. Apesar de que eu não tenho nada pra falar de Ghost of Tsushima, porque eu joguei ele inteiro ouvindo podcast, então eu não faço ideia do que é esse jogo. Mas eu acho até melhor jogar pro próximo, porque vai dar tempo de falar mais sobre o Last of Us 2. Mas pra não ficar apressado falar. Então tá. Até porque, se as minhas contas estão certas, deu Duas horas quase 3 e quarenta. horas e meia de podcast. É, mais 2 horas. É, aqui deu É a. porque tem a. É, a gente tá em 2 horas da segunda parte, e tem a primeira parte que teve por volta de 1 hora e meia. Então, vai dar um episódio grande de um jeito que a gente não grava, mas foi bom. I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい tipo isso. É porque então, como esse podcast é inspirado, pra mim, o modelo dele eu peguei muito baseado no Nerd Report. E o Nerd Report se tornou um podcast regular, que é uma coisa que o Nerd tinha, que eles gravavam 4 horas uma vez quando eles queriam. Eu sinto que a gente mantém vivo o espírito do Nerd. E eu gosto disso, apesar de eu amar o Nerd. Dark, se você tá ouvindo, manda. Eu sempre fico na dúvida se o Darko escuta esse podcast ou não. Quem quer? Mas eu gosto do Darko. Quem quer? Darkonix e Liveindio são os dois caras do JCast e o Nerd Report, que eles são amigos meus. Ah, legal. Que eu virei amigos dele porque eu comecei a ouvir os podcasts deles e eles são também um podcast pequeno. Eles ainda são muito maiores do que a gente, porque a gente tem, de novo, 20 ouvintes no máximo estourando. E aí eles são ainda também um podcast relativamente pequeno, e aí por conta disso eles são, e quem me indicou foi o próprio Ananias, e aí por conta de interações entre nós três juntos eu acabei começando a conversar bastante com o Darko, e aí agora sabe, e aí eles são um dos poucos podcasts que eles, até porque eles usam o Coisa Brasileira, eu não lembro. Que é o equivalente brasileiro do... Não sei se é o Padrim ou se é algum outro, mas tem vários desses aqui no Brasil. Isso é tipo... E eu apoio o trabalho deles, porque eu acho que, de novo, é o meu podcast brasileiro favorito, então eu gosto. E, de novo, é R$15 que eu dou todo mês, que é diferente, sei lá, dos $5 que eu dava para um outro podcast, que quando eu comecei a apoiar no começo do ano passado valia uma coisa... E hoje vale outra muito maior. Enfim, escutem o Nerd. O Nerd é bom. Escutem o JCast, principalmente se vocês aguentaram essa uma hora de história do Japão e da gente falando de anime. Escutem o JCast. O último JCast foi sobre um anime que parece interessante, que é sobre um mangaka. E é um mangaka que parece que meio de saco cheio. Sabe, parece que tem muita crítica à indústria no coisa... De um jeito que... Deixa eu pegar aqui o nome do... Kakushimoto. Kakushigoto, não Moto. Kakushigoto. Kakushigoto, caralho. Kakushigoto, tipo coisa escondida, deve ser. É, e o nome dele é Kakushigoto, eu acho, também. Ah, eu acho que é tipo um trocadilho. Sim, mas é pra ser um trocadilho também. É porque ele escreve um mangá ecchi e ele quer esconder da filha dele que ele faz isso. Então, tem várias coisas. Parece interessante. Eu não sei se tem no Crunchyroll. Deve ter, mas eu não talvez sei. Talvez tenha, com certeza. Mas aí eu ouvi o podcast deles. O podcast é muito legal. Eu sempre recomendo o podcast deles. Assim, o podcast 128 deles foi sobre... Tokusatsu, aí eu pulei porque eu não gosto de Tokusatsu. Oh, ah, assim. Legal! Pá, cala, eu vou falar de Tokusatsu no próximo, cara. Só pra você. Nossa Deus, eu pulo quando os outros. Ah, não posso pular você falando de Tokusatsu, eu tenho que. Você não pode pular porque Tokusatsu voltou pra Band e eu tenho que falar. Mas, por exemplo, o episódio. Dois episódios atrás foi sobre Kimetsu no Yaiba e Digimon, teve outro que foi sobre Shaman King. Então, de novo. O JCast, que é sobre coisas japonesas, é bem legal. E o Nerd Report é sobre coisas aleatórias, sabe? Tipo, coisas que não são japonesas. Tanto que, sei lá, o penúltimo episódio foi sobre Untamed, que é esse livro série chinesa que tá fazendo muito sucesso. O último episódio foi sobre a ética de furar a quarentena e Dark. Então, de novo, escutem as coisas do Nerd Project que o Darko e que o Liveindio fazem. Eles são da hora. É isso. Terminando o podcast com essa recomendação de um podcast que foi a inspiração desse podcast e de pessoas que eu gosto de chamar de amigos, apesar de eu nunca ter conhecido eles. O que é triste, porque se bem que a gente tá na quarentena, mas logo quando o Bruno, que é meu amigo, foi morar pra São Paulo, morar em São Paulo e eu tenho agora um lugar pra ficar em São Paulo, o Darko fugiu pra Argentina. Certo ele. É assim, tá certo ele, mas... É uma pena, porque eu queria muito encontrar com ele no coisa. Enfim. Esse é o podcast. Eu tô com fome. Também. 10 horas da noite. Cheio da fome. Eu só almocei. Cara, isso aí, ó. Eu sei que você nunca atende a porra da meus pedidos, mas coloca encerramento aí, Bakamitai. Pode deixar. Você chegou a jogar Yakuza? É, eu não zerei porque tem a porra chamada COD, mas eu vou zerar. Tô salvo ainda. Ah, tá. Tá, então eu vou anotar aqui pra colocar a Baka Mitai no. Beleza. Virou meme de Você quer novo na essa abertura porra? ou no encerramento? Não, abertura você que manda. Eu mando no encerramento. Tem que ser assim. Ok. Bota o Baka Vou Mitai, colocar a quero Baka ver. Mitai. Então, eu só não coloco as coisas quando você não me diz o que colocar. Porque às vezes você não me diz nada, eu falo tipo, ah, ok, vou arranjar duas músicas, mas se Então você não vamos pensar falar. aqui. Qual música você colocaria na abertura desse episódio? Esse episódio foi meio diferente, né? Bem diferente. Putz, já falou de muita coisa. Exatamente. Esse é o desafio pra você. Eu não. É porque normalmente eu penso nisso. Se eu não penso durante a abertura, eu penso quando eu tô. Na abertura, não. Se eu não penso durante a gravação, eu acho alguma coisa. Que ou é uma música que eu tô ouvindo muito, que não. Por exemplo, da última vez eu acho que foi We Are, porque eu tava ouvindo enquanto escutava. Enquanto lia One. Não enquanto lia One Piece, mas por causa de One Piece eu tava escutando bastante We Are. Ou é uma coisa que quando eu tô editando eu ouço alguma coisa que me vem à cabeça. Não tenho nada pensado agora pra abertura, mas eu penso alguma coisa até eu publicar isso. Enfim. Beleza, eu vou te mandar hoje mesmo. Eu só vou. Enquanto eu como, eu vou upando as paradas aqui. Então Beleza? tá. Beleza. Falou.